Então, boa noite. Quem falta? Falta o Pipo e mais quem? Mais ninguém. Ninguém. Ok, está tudo. Bom, então fazendo um pequeno resumo da última sessão. Então, da última sessão, vocês lá descobriram aquele aldeamento. Do que parecia ser uma tribo nativa aqui da ilha e com mais ou menos dificuldade lá conseguiram comunicar com eles e decidiram ajudá-los em troca também de alguma ajuda da parte deles. E decidiram, mesmo tendo acabado de dar à costa e naufragado, decidiram então explorar um pouco a aldeia. E tentar perceber o que é que se estava a passar com aquela situação toda, com a tempestade, e com o desaparecimento das pessoas. Foram investigar então a aldeia do Javali, onde está a decorrer o funeral da matriarca que foi morta, e decidiram ir até à zona central da aldeia, onde existe uma pirâmide. Em forma de escada, é que foi o último sítio onde o Jordi, que foi uma das pessoas que desapareceu e entretanto depois matou a matriarca e também morreu. Pelo caminho encontraram alguns Walking Ancestors, como eles lhes chamam, que pareciam ser zombies, mas viram também que havia alguns zombies diferentes em que não tinham cabeça e tinham a cabeça de um dos animais da aldeia, como se fossem algum tipo de um zombie totem ou uma coisa no género. Vocês, pronto, liberaram-se deles, como os aldeões vos pediram, e ao irem explorar a pirâmide, depararam-se com criaturas sapoides, humanoides, mas com forma de sapo. Que vos atacaram prontamente e fizeram bastante trabalho e quase mataram o Rograxo. E pronto, e a sessão terminou com vocês, depois do combate, a retornarem para a aldeia, a arrastarem ou a transportarem o Rograxo em ombros e a arrastarem-se a vocês próprios. Como podiam, visto que estavam bastante feridos do combate. E terminámos, se não me engano, a chegarmos à aldeia. Pronto. Com algumas pessoas a correr na vossa direção, a perguntar o que é que se passa ou a dizerem qualquer coisa que vocês não percebem. Contudo, Kel'Mash, tu percebes o que é que eles estão a dizer? Que eles estão a pedir ajuda, e estão a perguntar o que é que aconteceu. É com vocês. A aldeia Javali. Não, é a tartaruga. O que aconteceu? Nós fomos atacados por os tais Ancestral Walkers que vocês falaram, e neste momento um dos nossos membros está em perigo de vida. Por isso, se alguém puder ajudar rapidamente, Tragam, tragam. eu peço ajuda, ajuda, ajuda, por favor. Eles ajudam-nos, eles encaminham-vos para uma das. Não para a cabana, para a cabana principal, onde vocês já tiveram, mas para uma cabana lateral, mais de apoio, e ajudam-vos a transportar o Rograxo para lá, e deitam-no lá numa esteira e vão buscar água e vão buscar coisas para começarem a ajudar a limpar-lhe as feridas e a tentar parar os ferimentos. É com E vocês. eu tenho mesmo. Sim? Eu estou morto, não posso falar. Eu não estou a Pá, ouvir ninguém desculpa lá. falar. Eu estava aqui com problemas no push to talk, não estava a perceber. Estava a escrever ao mesmo tempo que estava a clicar no botão. Eu peço para limparem a mesa e coloco o Rograxo em cima da mesa e Não, não há estou. mesas, não há mesas. Ele está no chão, numa esteira, Eu deitado. quis dizer esteira. com o Rogracio, estou a tratar dele no melhor das minhas capacidades de medicina, e se tiver ainda magia, e se tiver ainda algum tipo de magia divina, procurar, faço isso. Não, acho Como que é que não ele, qual é que é o tens. estado dele? Ele está bastante ferido, mas está inconsciente e mas está estável. Ok, um ponto de vida é suficiente para o pôr. Seria se tu tivesses algum spell para fazer, a não ser que tenhas outra habilidade ou outra coisa que possas fazer. Eu tenho Spare the Dead, o cantrip. Foi o que fizeste, foi para estabilizar. Sim, ok. O cantrip Estabiliza. devolve-o até nível, até hit point 1. Perde daí, dá-lhe depois tu. Exato. Eu tenho um hit point. Acho que é o suficiente para te pôres em pé. Então quer dizer que estou a acordar, não é? Não. O que o Spare the Dying diz é: The touched creature with 0 hit points, a creature becomes stable, the spell has no effect on their node constructions. Portanto, estabilizaste, não acordaste nada. Portanto, ele está inconsciente, mas está estável, não está mais a morrer. E tu consegues perceber isso com o conhecimento que tens de medicina, consegues perceber isso. Ele agora, Ok. pá, tem de tratar dele, talvez curá-lo para ver se ele acorda, para poder beneficiar melhor dos curativos. E agora só com descanso ou com magia. O que é que Então quiseres fazer? não tem nenhum spell nível 1 nem nível 2, certo? Não, tu estás sem spells. É o que tens na tua Ah, ok, folha, perfeito. é o que está marcado. Então quer Ah, dizer ok, que já reparei agora. Obrigado. tem que ser com full rest. Com full rest já repete tudo. Mais ou menos. Tens primeiro de acordar e depois então recuperas. Posso fazer um medicine check para ver se ele acorda? Podes, faz lá um medicine check. Dezessete. Ok, tu fazes um medicine check para ver o estado dele e consegues perceber que, apesar de ele estar estável, o corpo dele ainda está um bocado em choque. E efetivamente, para ele acordar, vocês precisam primeiro de alguma forma parar esse estado de choque e recuperar-lhe algum ponto de vida ou dar-lhe alguma vitalidade para o corpo começar a responder e começar então o processo lento de Ok, cura. eu estou-lhe a pôr os sais para ver se ele acorda. Vejo que ele não acorda e digo mesmo que ele precisa de descanso e que todos nós precisamos de descanso. Mas, mestre, Sim, acho que diz. eles estavam a pedir ajuda. Vejam o que é que eles querem. Eu trato do Rograx. Vão vocês ver o que é que eles querem. Não, vocês é que estavam eles estavam a pedir ajuda para vos ajudarem. Ou seja, vocês estavam a chegar à aldeia e eles estavam-vos a ver e estavam-vos a virar para trás a dizer ajudem, ajudem, para chamar mais gente para vos ajudarem, visto que estavam feridos. Não, eles não estavam-vos a pedir ajuda porque já O pediram. Terak disse aquilo na mesma. Ok. Vão descansar. E eu começo a rezar a Ilmater. Eu quero fazer um short rest, pelo menos. Sim, vocês todos podem fazer, se quiserem fazer um short rest, podem todos fazer um short rest. Eu quero só. Sim. Quero ir lá fora e tentar arranjar um galho qualquer, um pau, que consiga partir em três bocados e eu levo comigo para dentro, para o pé do Rograx. Vais enfiar um pão no rabo. Okay. Qual é o objetivo? O que é que queres depois fazer com os paus? É isto que eu quero fazer. Quero ir lá fora, buscar um pau, partir Ok, em então, três. Dan, tens três paus contigo. Três galhos. Chego ao pé do Rograx, e coloco os paus em forma de triângulo, ao pé deles. Ok. Tá. Tem algum objetivo específico? Pode servir como ajuda à meditação ao ter água. Não sei, confio neste símbolo, por isso. Ok, está certo. Então pronto, está o Kotari vai lá fora, arranja lá uns galhos e quando volta para dentro faz uma espécie de um triângulo com os paus e coloca lá ao pé do Rograx e do Terarque. Quer achar o Mike? Epá, isto é pá, aí meio da manhã. Ok, então eu acompanho todo o pessoal da party a fazer um curativo, tipo tratar deles, ver se está tudo bem, ver se está tudo ok para se descansar e tento forçar toda a gente a descansar o máximo que puder. E voltando sempre em cima do Rograx para ver se as condições mudam, ok? Ok. O que aconteceu ao meu Entretanto, irmão? o teu Yann não irmão está quase cá. que morreu. Está inconsciente. Grinar, está tudo bem com ele? Não te preocupes, Entretanto, já descansa. estava. Entretanto, vêm lá umas mulheres da aldeia com um pequeno bolo com algumas ervas. E metem-se ao teu lado, começam a fazer um género de uma pasta e a amassar aquilo com terra e com algumas sementes e com algumas ervas, começam a fazer um género de uma mistura e começam-lhe a aplicar pelo corpo. E também vêm algumas senhoras assim, um pouco mais de idade, que trazem algum tipo de ervas que ardem e criam algum tipo de fumo, quase como se fosse um incenso ali naquela zona, ou à volta dele, e vão usando o fumo para banhar o corpo dele. E vão também fazendo ao mesmo tempo umas cantorias enquanto estão a fazer este processo todo. Passado algum tempo de estarem nisto, o Rograx, vocês sempre veem o Rograx a começar a responder, um bocado a gemer com as dores, mas ele abre os olhos. Rograx, sim, Rograx, tu estás. A última coisa que tu te lembras foi que estavas a combater contra aquelas criaturas sapos na pirâmide e não te lembras de mais nada. E agora vês, estás a olhar para o teto, vês que está assim um bocado de fumo e sentes um cheiro a algum tipo de incenso ou erva aromática a arder. Epá, e estás todo Weird. dorido, completamente. E ouves algo, ouves sons de alguém a murmurar algum tipo de cantilena ou algum tipo de mantra ou coisa do género. Tu olhares para o lado, percebes que estás dentro de uma cabana, e tens várias pessoas à tua volta. Vês que tens ao pé de ti o Terark e estão algumas mulheres da aldeia. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Assim que o Rograx levanta, eu coloco-lhe as duas mãos nos ombros para o manter encostado à esteira e grito para o Grinar. Grinar, aproxima, teu irmão acordou. Está tudo bem, Rograx, teu irmão está aqui. Tipo, logo para tentar acalmar. Onde é que eles estão? Calma, meu irmão. Já acabámos com O que é que ele. se passou? O que é que se passou? Descansa. Onde é que eu estou? Onde é que eu Está na estou? altura de descansares, irmão. Calma. Rograx, Está queres tudo levar bem. uma chapada e voltar a dormir? Eu vou voltar a adormecer. Naturalmente. Ok. Pronto. Ele está acordado, agora já parece estar mais estável e o corpo Está tudo dele. bem, Grinar, não te preocupes. O corpo dele mais cedo ou mais tarde há de começar Fico ao o. pé do meu irmão. Ok. O Atari, ao ouvir o comentário do Terak e a situação do Rograx a adormecer, ri-se. Mike, eu fico ao pé do meu irmão, saco do meu livro e vou tentar desenhar o sapo daquilo que eu me lembro dele. Ok, aquilo eram criaturas humanoides, mais ou menos do vosso tamanho, mas o corpo era a forma de um sapo, como se fosse um sapo que de repente começou a andar em duas patas. E também houve uma criatura que se transformou num sapo gigante. Portanto. Só out of character, pá, estás a ver muito Naruto, para o meu gosto. Não. Por acaso não. Era o mundo dos sapos. Fez. Esse, os outros sapos eram mais bonitos. Estes não eram. Ah, ok. Estes eram sapos. Bora! Vá. Siga. Está do vosso lado. É assim, se não quiserem fazer nada, eu passo Mike, já para a noite. Portanto... Podemos fazer um short rest e receber os frutos do short rest? Sim. Sim, okay. Eu considero fazer um descanso, tendo em conta do que aconteceu. E nós estamos muito cansados, seria o mais... O melhor, mais prudente. Mestre Kelmas. Sim, diz. Se calhar tentar falar com o chefe da aldeia Tartaruga e ver se eles têm algum tipo de cura ou que nos possa ajudar. Eu estou completamente esgotado. Acho que tu, como figura de representante, acho que era ideal seres tu a falar. Eu também vi a opção já para poder comunicar. É assim, tu achas que com isto tudo que vocês já fizeram, a opção mais cedo ou mais tarde vai expirar? Pois não sei quanto tempo é que passou, mas tenho consciência que passou para aí aqui 40 minutos. Para aí foi o tempo de vocês estarem na... Foi o tempo Rograx, de calma, Rograx. Na... Calma, Rograx. Descansa outra vez. Foi o tempo de estarem ali na conversa no clã Javali. Depois caminharem lá para o centro, teve o encontro com os Andetes. E depois foi o caminharem para a pirâmide e tiveram o combate e voltaram para trás. Portanto, pá, é isso. Meia hora e 40 minutos. Boas. Estou aqui, mas não estou. Sim, sim. Até já. Meia hora e 40 minutos devem ter passado, de certeza. Ok. Vou tentar. Quero falar então com o chefe e dizer-lhe o que é que a gente encontrou: aqueles seres, os walkers com a cabeça e com o javali, os chapos gigantes. Então tu vais. Ok. Então tu vais, sai dessa tentar cabana. Obter o maior número de informações e saber mais ou menos o que é que se passa, o que é aquilo e se nós podemos fazer alguma coisa para os ajudar. Tu sais da cabana onde estás, vocês estão numa cabana mais pequena em frente à cabana principal do chefe. Sobes lá para cima e pronto, estão lá algumas pessoas, já não está tanta gente como estava antes, porque as pessoas já retomaram mais ou menos o dia normal, há mais pessoas na rua a fazer a lida do dia-a-dia e pronto, vês lá o chefe, está lá o chefe com alguns guardas e mais meia dúzia de pessoas sentadas e ele faz-te sinal: entra, por favor, conta-nos o que se passou. Tu estás a perceber, tu lembras, é verdade, eu agora percebo porque ainda tenho a pressão. Estás a perceber o que é que ele está a dizer. Ok, ainda bem. Nós fomos até à pirâmide. Tentar investigar. Quando tu começas a falar, ele fica tipo, a olhar para ti, tipo... Magia? Feitiços? Uma pequena magia que dura pouco tempo. Era muito urgente agora dar-me um pouco de atenção e não ficar tão espantado. Mas és um zumbi mestre magia... também? Não. Esta magia é uma poção, uma poção mágica que permite-me falar e neste momento está a esgotar. Eles têm magia! Eles vão ajudar-nos, eles vão salvar-nos, eles têm magia! E as pessoas. Ouves o burburinho e as pessoas parece que ficam assim mais. Exaltadas. Exaltadas, mas no bom sentido. Parece que ganham assim de repente um pequeno fogo de alegria e de esperança. De esperança, exato, era a palavra. Mas o que é que aconteceu? O que é que vos aconteceu? Nós tentámos ir à pirâmide, procurar tipo, uma fonte do mal, ver se estava lá para vos ajudar e tudo mais, e fomos atacados pelas tais criaturas que vocês... Sim, pelas criaturas que vocês chamam os walkers, os sleeping walkers, aqueles... Pois, eles não estão em descanso desde que o zumbi master desapareceu. Só ele que os O problema é que além de sermos atacados, fomos atacados por uns que eram estranhos, tinham uma cabeça de animal, de javali e tudo mais. São os nossos zumbitótamos. São guerreiros são guerreiros, grandes guerreiros da nossa tribo, que têm a honra de, quando são enterrados, levam consigo parte do clã e faz parte do ritual. Mas pronto, como eles estão inquietos neste momento e não há ninguém para os controlar, eles acabam por se tornar perigosos. Pois, isso foi o problema que aconteceu ao principal e que um dos nossos colegas está todo ferido e está agora a descansar, graças à vossa ajuda também. Pá, nós tentamos ir lá saber se conseguimos ajudar, mas nós precisamos de conseguir, digamos, passar pelos esses zombitótemos, como vocês chamaram, em paz, se possível, para podermos examinar com mais precisão a tal pirâmide, para saber se nós podemos fazer alguma coisa ou ajudar até para algum recurso que haja lá. Pois, os zombies, eu não sei, eles estão espalhados pela aldeia toda. Nós tentamos não sair muito daqui, nem ir aos campos de cultivo, porque eles andam por lá. E Sim, os principalmente primeiros que apanhámos foi ao pé de E principalmente ao pé um trigo do. alto. Principalmente ao pé do cemitério, é possível que haja lá mais. Portanto, nós não, nem sequer lá vamos, precisamente para os evitarmos. E em relação aos tais zombitótemos que vocês falaram, eu ainda tentei, em última circunstância, apresentar e eu mostro-lhe aquela insíniazinha que o outro chefe da aldeia nos deu para nós podermos estar à vontade. Eu tentei-lhes apresentar isto, a ver se eles se acalmavam ou isso, mas não, eles atacavam e ignoraram completamente Os esse aí. zombitótanos não sabem o que é Sim. isso. O pensamento deles já não é bem o mesmo. Out of game. Tu por acaso não estás a Sim. confundir os zombitótanos com os sapos? Os zombies eram aqueles que apanhámos da pirâmide. Eram sapos mais uns zombies Não, que tinham os cabeça de zombies. javali, não era? Não, esses encontraram no caminho para a pirâmide. Foram os primeiros que a encontraram. Sim. Então a gente só encontrou sapos na pirâmide. Não havia lá umas Sim. coisas que até tinham umas lanças e tudo. Sim, eram os sapos que atiraram as minhas lanças. Ai, eram sapos com lanças. Ok, desculpa. Essa parte eu pensei que eram mesmo sapos-sapos e depois eram os animais estranhos com lanças. Não, eram Gêmeos. criaturas sapoides. Pronto, eram Ah, humanoides ok. em forma de sapo. Ok, tu explicas, corriges e explicas novamente que eram criaturas sapoides e eles. Bullywogs! Os Bullywogs estão aqui! Pois, sim, deve ser isso. O nome que vocês lhes dão, mas nós precisamos de achar uma forma de passar por eles para podermos investigar. Mas passar por eles como? Mas eles estavam onde? Eles estavam ao pé da pirâmide, Na perto da pirâmide? entrada da pirâmide, Eles estão sim. dentro da aldeia? Mas Dentro da aldeia não isto sei, não é mas ao pé da normal. pirâmide estavam. Mas o que é que me podes dizer acerca disso? Alguma coisa, tudo o que puderes dizer pode ser que nos ajude a ajudar-vos. Bom, nós não sabemos muito. Eles são criaturas que vivem no mais no interior da ilha, principalmente nas zonas mais pantanosas. E não é normal eles virem para aqui. Eles geralmente estão no meio da ilha e têm a vida deles. Não, sempre que a gente os encontrou, geralmente dá luta e alguém morre. E geralmente nós tentamos sempre evitá-los, precisamente porque eles até têm mais capacidades que nós. Não é fácil. E de qualquer das maneiras, o centro da ilha também é bastante perigoso, portanto nós também não vamos muito, não nos aventuramos muito para as zonas onde eles supostamente vivem, por isso. Mas eles estarem aqui é mau presságio. É mau presságio, não é coisa boa. Eles não costumam Pois, vir para fora, principalmente para este lado do muro. Só se vieram por água. o sítio onde eles costumam tipo habitat, ou isso é onde é que eles É costumam estar? longe, é longe. Fica noroeste. Fica a noroeste daqui. Tem uma grande zona pantanosa junto ao rio. Mas há outras zonas pantanosas espalhadas pela ilha e existem mais tribos espalhadas. Não sei de onde é que estes especificamente vêm, mas eu sei que aquela zona junto ao rio Pantanosa é um dos locais que nós sabemos onde existe uma grande tribo de bullywogs. Então, mas conseguiram se livrar deles? Sim, felizmente conseguimos, mas foi muito complicado Mas a e tempestade ainda não acabou. Não. não, nós livramos alguns que estavam Mas há mais? ali, não sabemos, não conseguimos ir a suficientemente fundo na pirâmide, ficámos por ali, entretanto lutámos até nos esgotarem as forças e tivemos que recuar e pedir a vossa ajuda porque um dos nossos colegas ficou mesmo em muito mau estado. A gente chegou a matá-los todos, não foi, não? Chegaste. Chegaram. Sim, matámos, mas não temos, pelo menos não sabemos se há mais depois, Aqueles que continuando, se há estavam a mais, não é? atacar, vocês chegaram a matá-los todos. Sim. Então, transmite essa. Nós conseguimos matar todos aqueles que nos estavam a atacar, e mas não sabemos se há mais, além daqueles que estavam lá. Provavelmente deve haver Esperemos mais que um não. ou outro. Pois, eu também espero não ver aquelas criaturas outra vez, sinceramente. Então, o que é que pretendem fazer? Nós pretendemos, neste momento precisamos descansar mesmo. Precisamos recuperar as forças e tudo mais. Agradecemos toda a hospitalidade que têm-nos dado. Em relação a eu estar a falar com vocês e perceberem, isto vai passar, há de chegar uma altura em que vamos estar outra vez a falar por gestos. Então, mas tu tens Mas magia? Tu podes? tenho, mas é limitada. Neste momento usei uma de três doses, digamos assim, e só há mais duas. E depois, quando acabar essas duas, não vai haver meio de comunicação tão fácil como tem havido. Esta magia é temporária e não dá para voltar a usar outra vez. Bom, enquanto estiverem aqui na aldeia, se for preciso, a Sim. pequena Moani poderá ajudar. Exatamente, eu já tinha discutido isso com um dos chefes. Se ela pudesse servir de vez em quando de intercâmbio de tradução, de um lado para o outro. Ok, neste momento nós precisamos mesmo descansar e depois vamos tentar continuar a investigação com forças renovadas e ver, possivelmente, para esses testes das criaturas estarem perto da pirâmide e que se elas não são de lá, é porque possivelmente há algo de importante lá dentro. Vamos As tentar pirâmides não continuar na têm nada. As investigação. pirâmides não têm nada. Aquilo é o sítio onde a gente reúne a aldeia para fazer eventos e geralmente onde o Zubi Master chamava a aldeia toda para falar com a aldeia ou para ouvirmos a palavra dos deuses e É um também sítio usamos de também. rito. Sim, é um É um sítio sítio de mais de ritual. rito, de comunidade. Não tem lá nada. Pois, no entanto, tinha lá estas criaturas e estava a ser guardado. Não sei. Eu vou ter que falar com Bom, se quiserem os meus descansar, colegas e estejam à ver. vontade. Usem a cabana onde está neste momento o vosso colega. Eu vou realojar as outras pessoas Ok. temporariamente para vocês poderem descansar lá, mas se quiserem um pouco mais de privacidade, também tem a aldeia do macaco. Não sei se chegaram a falar com o Fano sobre isso. Se não me recordo por acaso, chegamos a falar com ele ou não, chegamos à aldeia do macaco. Chegaram a falar com ele, mas não falaram sobre nada disso. Ok. Não, ainda temos que falar com o tal. É o chefe da aldeia macaco, não é o Fano. Sim. Ok. Tenho para aqui uma nota. É isso. Mas ainda temos que falar com ele, sim, em relação à estadia, que entretanto nós partimos para investigar e aconteceu isto tudo, e agora precisamos descansar de novo e recuperar forças. Assim que tivermos capazes, vou à aldeia macaco falar com ele. Ok. Nós são nossos convidados para jantar, se quiserem, e para as Ah, refeições. A gente muito é obrigado. aqui no centro da aldeia, portanto, quando virem as pessoas a juntarem-se, venham. São bem-vindos. Ok. Eu agora deixo-te falar, agradeço por tudo e dirijo-me para o pé do pessoal e vou explicar o que aconteceu. Então pronto, estás de volta ao pé deles. Força. Ok. Bem, pessoal, já tinha falado ali com o chefe. De qualquer maneira, nós precisamos ainda de falar com o chefe da aldeia Macaco, Flan. E ele teve-me a explicar que aquelas criaturas que apareceram, os Bullhogs, não são dali, são de muito longe. É estranho estarem ali, é sinal de algo que está bastante mal. Eu continuo a achar estranho se as criaturas não são de lá, porque é que elas estão ali tão perto da pirâmide. Segundo o que ele me disse, a pirâmide não tem lá nada dentro e é só um lugar de ritual. Mas pá, Mestre, diz. acha que havia mais coisas para explorar lá dentro? Penso que sim. Nós chegámos à entrada fomos atacados, ficámos no estado em que ficámos e tivemos que recuar. Então acho que devemos Se é um, se é continuar a um, pesquisar. sim, sendo um lugar ritual, pois agora não sei se o meu personagem sabe isso, não sei se tem que fazer um rol. Posso associar sendo um lugar ritual, pode haver algum tipo de ritual que esteja a ser executado por outro tipo de criaturas, forças, já que Muito era um incompleto. lugar. Aquilo é um. Não é. A ideia que tu ficaste da conversa dele não é que é um lugar de ritual. É um lugar mais de onde. Um Sim, de lugar encontro, central pá. onde encontro, porque é uma zona central de toda a aldeia. Onde quando é preciso falar com toda a aldeia, toda a gente se junta ali. E também é onde eles falam aos deuses, ou provavelmente o zumbi mestre Exatamente, mas também é um sítio, por exemplo, dava a palavra. se tivesse que haver algum problema, tipo alguma doença, alguma coisa maléfica, digamos, entre aspas, como está no centro da aldeia, seria mais fácil de abranger toda a aldeia partindo de um centro para as extremidades. E era muito mais fácil. Se acontecesse algo ali, pronto. Só um Mestre, bocado. Se eles estavam ali, de certeza que estavam a guardar alguma coisa. Eu Pois, fiquei acho com que essa impressão. é isso mesmo. Descansamos e quando tu, Rograx, também estiver em condições, Continuamos. voltamos lá com um bocadinho mais de preparação. Agora já sabemos o que é que estamos a contar. Sim, foi o que eu também falei. Neste momento nós fizemos. O chefe disse que nós estamos convidados a comer com eles, sempre que houver que eles estejam a trazer comida, isso podemos juntar a eles para comer. E que se, por estarmos também a ajudar e preocupados, somos muito bem-vindos cá. Pronto. Mas acho que mais ou menos vocês já tinham um pouco a noção disso. Ok, então, Mike, podemos rolar dice para quem precisa? Querem fazer um short rest? Já tínhamos dito isso há bocadinho. Também não era um long rest? Sim. Long rest tem dormir e isso tudo. Não, isto é tipo 10 da manhã, Claro, Tiago. toco. Fechas a casa toda, fica escuro, já é de noite. Sim, isso. Perdes é o dia. E vamos à noite para lá. Não Acho que à parece noite muito, não parece muito acho que lógico. estamos em desvantagem. Seja lá como for, acho que estamos em desvantagem, sempre. Não creio que seja melhor ir lá à noite. Mike, diz-me só uma coisa que eu não tive. Nós, entretanto, descansámos e ganhámos os spells antes de ir para lá. Não? Ou Vocês seja, deram à desde costa. que. Desde que Ou seja, desde que houve o. demos à costa e ainda não descansámos. Não. Vocês chegaram e decidiram ir logo a explorar e ver isso tudo. Eu acho que a sapiência do Grinar neste momento faz algum sentido. Eu não estou preparado para ir para a batalha assim. Eu preciso descansar e estudar um bocado mais para estar mais à vontade. Sim, Realmente todos. nós fomos demasiado imprudentes e avançámos sem descansar depois da tempestade. Acho que o Grinar tem razão. Aprende, eu tenho sempre razão. Mestre, qual seria a desvantagem que nós ficaríamos se dermos este dia por perdido. Acho que só ficávamos a ganhar, amigo Otário. Neste momento, o que temos de fazer é recuperar forças. Porque não... Se formos lá outra vez para acontecer o que aconteceu e voltarmos para trás, nem nós tentamos resolver a situação, estamos a deteriorar-nos a nós mesmos e não serve para nada. Mike, eu neste momento nem sequer do chão me consigo levantar. Não, vamos descansar. Se o short rest for suficiente, sim. Se o short rest não for suficiente para restabelecer todas as forças de todos nós, fazemos um long rest e seja um dia que se perca. Pá, não é necessário. Então, o que é que... É assim, eu diria, vocês até, se calhar até podem fazer um short, um long rest, visto que estão bastante cansados do combate. Sim, já que acumulámos o stress da, exato, da viagem. Exatamente, ainda estão exaustos. Exausto. Que eu esqueci-me disso. Sim, portanto, então... eu diria que se quiserem, pá, depois do almoço podem perfeitamente fazer um long rest. O que vai acontecer é que se calhar durante ao fim da noite vão estar mais ou menos acordados, não é? Estando acordado, podemos sempre juntar-nos e planearmos o dia a seguir e descansar depois, um pequeno descanso. Por exemplo, um long rest não tem que ser 8 horas, pode ser um bocadinho menos, pode ser 7 horas e meia ou 7. Se nós descansarmos a partir do meio-dia, às 7 horas estamos acordados e pode ainda ser bem mais do que bom para irmos lá dar um salto. Acho que bem. Mike, as minhas ainda estão lá, estamos neste momento sozinhos. Não, as senhoras estavam lá a tratar disso, entretanto trouxeram mais, então posso mais me, coisas. Posso tiveram... virar para o mestre Kelmas. Kelmas, diz que ainda está com aquilo ativo, com aquela coisa esquisita que bebeu. Falei com as minhazinhas e elas que nos deixem aqui descansar durante um bocado. Ok, então eu dirijo-me a. Nós agora vamos descansar um pouco, vamos mesmo tentar dormir um pouco, restabelecer as forças. Agradecemos um pouco de privacidade, se possível. Obrigado. Ah, sim. Nós deixámos aí algum chá. Tomem, vai ajudar-vos a descansar. Amém, tamo lá. Obrigado. Vocês perceberam? Makatu! Shakputa! Tatuka! Eu faço um compreend language em mim. Ok, faz o compreend language e percebes o que é que ela disse. Ela basicamente estava a dizer que tinha deixado aí algum chá para vocês beberem e que vai ajudar-vos a descansar. Eu faço Sacred Flame. Temos aqui uns chás que eles deixaram. É o que ela está a dizer. Sim, sim. Agora não me peçam para falar com ela. Eu só percebo. Sim, falar eu ainda, quer dizer, é a última vez que vamos, porque eu vou falar, pelo menos por agora é agora, porque entretanto nós vamos descansar e o efeito da poção vai passar. Temos mais duas cargas de poção, vão ter que ser geridas e usadas sabiamente. Eu meu consigo ver. Sempre percebê-los, não consigo é falar com eles. Sim, mas isso temos um meio de falar com eles, aquela... Como é que se chamava a rapariga? Peraí. Era Moani. Moani, é isso. A pequena Moani pode nos ajudar a traduzir. Por isso, nada está perdido. Ok. Eu por mim estou para descansar, para avançarmos com a história. Para quem quiser. A não ser que alguém queira fazer mais alguma coisa. Descansar. Ok. Vocês querem fazer um short rest ou querem fazer um long rest neste preciso momento? Motherfucking long rest! Um long rest. Ok. Então, muito long. Vocês vão tomar o chá? Eu vou beber o chá. Eu bebo o chá. Ok. Sim. Então vocês. Sim, também bebo o chá. Entretanto, vocês veem que tá o Sora está à porta, enquanto vocês estão fora, ele está à porta, tipo sentado, encostado à parede, a olhar lá para fora e a ver. As pessoas a passearem, a verem as coisas. E vocês então bebem o chá. Ok, vocês bebem o chá e começam. Bebo o chá e dou o chá ao meu irmão. Bebe, sim, irmão, sim. Bebe. Ele tá a dormir. Mas tu levantas de um bocadinho, dás-lhe assim lentamente bocadinhos de água, do chá, que escorrem-lhe pela garganta e ele acaba por beber aquilo inconscientemente. Vocês depois de beberem o chá, começam a sentir-se mais sonolentos. E acabam mesmo por adormecer. Não caem para o lado, mas percebem que estão a ficar bastante sonolentos. De alguma forma, se calhar o chá tem algumas propriedades que ajudam mesmo a descansar, tal como aquelas disseram. E vocês acabam mesmo por ferrar e dormir mesmo. Ok. Sora, queres fazer o quê? Não vais descansar? Ainda tens o Exaustion, não te esqueças. Estás exaustado, la la la la la. Vamos ver se ele. Não percebo se ele está ali, se não está. Ele está a escrever. Ah, está. Long rest, motherfucker. Ok, ele descansa a vigiar a entrada, certo. Ou seja, um longo resto Pronto, vira ele para vai. a entrada. Não, ele pode descansar perfeitamente. Vai dormitando e tal, vai acordando e acaba também por descansar. Ok. Vocês. Epá, quando vocês acordam. Está escuro, não veem nada. Contudo, pela entrada da porta e pelas janelas, veem alguma luminosidade que se faz ver lá fora. E ao espreitarem, veem que existem algumas tochas acesas, principalmente à porta das. Ok. À espera de. À frente de cada cabana existe uma, duas tochas e que iluminam assim mais ou menos ali o recinto todo. E dentro da cabana do chefe e dentro de algumas cabanas também vêm algumas luzes. Sora, tu vais mesmo aonde? Ok, então enquanto vocês estavam a descansar, o Sora, vocês não sabem disto, mas o Sora levantou-se e foi sozinho a caminhar até ao sítio de onde vieram. E faz-me um perception check, se faz favor, Sora. Já reparamos tudo ou como é que. Não, vocês estão a dormir. Ah, Ok. Tu vais até ao sítio e. Epá. Estás ali um bocado à distância a ver. Arranjas lá assim uma pedra mais ou menos no, ao pé dos cultivos. Mas não vês grande coisa. Epá, estão lá os corpos mortos ainda no chão. Entretanto começa a chover um bocado. Um bocado com mais força. Começas a ficar tudo ensopado. E pronto. Estás ali um bocado à chuva a apanhar, começas a ficar um bocado com o frio de estar ensopado, mas não vês nada de especial a acontecer. É a pirâmide onde vocês estiveram, mais nada. E então depois com a chuva, visto que estavas a ficar ensopado, decides voltar, então voltas para trás, acabas por sacudir a roupa e ter de. Exatamente, ir para o pé da fogueira e tentar secar as tuas roupas e secar-te a ti também e acabas também depois por adormecer. E pronto, e descansam todos. Vocês quando acordam, vocês veem aquilo que eu indiquei, portanto, tá escuro, a noite está a cair e vêem alguma luminosidade lá fora de algumas tochas. E é isso, pá, parece que as pessoas estão dentro das casas a comer ou a fazer algum tipo de lida da casa, não sabem bem, mas pronto, não se vê assim ninguém na rua. E à vossa frente, na cabana principal do chefe, vem cá a luminosidade lá dentro e vêem algumas sombras a mexerem-se lá dentro. Provavelmente existem lá pessoas, na cabana grande. Pá, eu acordo cheio de fome e Sim, se vejo vocês estão ninguém uns dentro da sala, galgados de fome. eu tento apressar toda a gente a acordar para irmos comer qualquer coisa para não irmos noite cerrada. Ei, malta, malta, malta, vamos comer, vamos comer. Bora, despachem-se. Já acordei com o full rest. Sim, vocês fizeram full rest, podem todos recuperar os hit points, metade dos hit dice e os spells e essas coisas todas. Eu estou cheio de fome, o que é que se passou? Cheio de fome. Vamos comer. Vamos comer, mas o que é que se passou? Onde é que a gente está? O que é que se Não te preocupes, Rograx, o teu irmão salvou-te. O meu irmão salvou-me. Dá cá Como um sempre, meu abraço, irmão. mano. Dá cá um Tá cá abraço, o mano. abraço, olha o abraço, tão bom o abraço. Pronto, Vais dar agora um abraço a ele, agora vamos Rograx. comer. Rograx. Sim. Rograx, põe umas calças, És faz o favor. quê? Põe umas calças. Olha para baixo. Há umas calças, sim, eu já meto as calças. Mas tens Não, problema? mete agora, porque senão vais bater com alguém, com esse alguém. Eles têm inveja da tua pilinha grande. Eu quero é comer. Qual é o problema da minha pelinha grande? Estava a falar na ferida que tinhas na perna, mas está bem, tudo bem. Vocês é que sabem. Vamos embora comer. Ok, E começa a sair para ver antes as disso, escadas. spellcasters, por favor, que Com graça spells não tem pilinha. que spells é que vão ter decoradas hoje? Ou preparadas? Deixa ver. Diz-me só uma coisa, eu posso atualizar a lista? Trocar as que preciso ou Não, como é que. dos spells que tu sabes, podes preparar os que podes preparar. Podes preparar a tua inteligência mais o teu nível. Portanto, 3 mais o teu bónus de inteligência. E só podes escolher das que sabes. Não, a lista não muda. Só muda aquelas que tu tens Então, preparadas. não é 3 mais 3. Se tens mais 3 de bónus de inteligência, sim. Portanto, ele não precisa, Bruno. Terark, que spells é que vais ter preparados? Para além Eu vou manter todos, dos mas vou domain. tirar o Creator Destroy Water e vou colocar outro. Ok, então podes-me relembrar quais é que são? Eu já mudei os meus. Neste momento tenho Healing Word, Detect Magic e Shield of Fate. E depois vou ter mais um que já Mais te digo qual é que o é. Bless, o Mais o Cure Wounds Bless e o e Lesser Cure Wounds, que são Restoration. do domínio. Já tens spells nível 2, não já? Alô? Sim, espera. Então tens o Agora Lesser spells nível Restoration. 2, tenho Tens o o Lesser Prayer of Restoration Healing. e o Spiritual Weapon também, que é o do Domain, que estão sempre preparados. Certo, exato. Por isso é que eu estou só a Ok. dizer os Falta-te outros. só um, né? Prayer of Healing. Sim, falta-me só um nível 1. O resto vou manter tudo igual, em princípio. Tu ainda não tens nenhum nível 2, selecionado. Não precisas, Tenho obviamente. Enhance Ability e Prayer of Healing. Sim, mas vais preparar esses? Eu o que tenho é tudo o que já tinha. Podes-me repetir, se faz favor? Sim, repete lá, só para confirmar. O Tasha's Eyes Louder, Sleep, Onstrider, Thunderwave, Magic Mason, Missile. Continual Flame, Spider Climb, Climb. Ok. Whatever. Eu tenho Grease, Jump. Grease, Jump, Shield, Comprehend Language, Enlarge, Reduce, Rope Trick e Spider Climb. Queres os meus também? Shield. Não, tu não precisas. Tu sabes sempre os teus todos. Só podes é fazer as coisas. Portanto, tens o Grease, Jump, Shield, Compreend Language. Compreend language, enlarge, Sim. rope trick and spider climb. Ok. Bruno, Eu também faltas só estou tu? out of debt. Ah, agora percebo porque é que eu tenho uma pilinha grande. Foi o do Enlarge. Yeah. Não é Mas... fácil manter o enlarge o dia todo. Sim. É muitas ervas azuis. É, isso. Ok, Mike, eu troco o Creator Destroy Water pelo comando. Ok, então é o comando é de nível quê? Nível 1. Ok. Tens o comando. Tens o Detect Magic, Healing Word, Shield of Fate. Faltam dois. Os outros são os do domínio. Os dos Domain tens sempre preparados, não controlo para o teu máximo. Command 1, Detect Magic 2, Healing Word 3, Shield of Fate 4. Não tenho mais nenhum, só tenho direito a 4. Como é que tens Mais direito a 2, 4? nível 2. Bruno, tu tens direito a bónus de Wisdom mais o teu nível de clérigo. Dá 6. Ok? De nível 1. Não. Tu podes Tal, escolher tu os spells. podes escolher. Podes escolher os spells de qualquer nível que tu tenhas slots. Se Podes só quiseres ter escolher nível 1. 6. Ok, Mike. Se Então, quiseres escolher 6 nível 2, certo. Então podes está escolher 6 certo. nível 2. Certo. Certo. Certo. Então estamos a falar exatamente a mesma coisa, só não estás a ouvir tudo até ao fim. Command 1, Detect Magic 2, Healing Word 3, Shield of Fate 4. Isto são spells nível 1. Nível 2, Prayer of Healing 1 e Enhance Ability 2. Pronto, ok. Então os tens decorado, certo? Ok. Eu perguntei todos, eu não quero. Eu não estava a perguntar exatamente os níveis, estava só a perguntar aqueles que tinham decorado. Certo, OK. Então, pronto. Vocês estão prontos? Eu vi com os mesmos skills. Muito bem, Rodrás. E efetivamente. Recuperam só um hit dice e eu acho que vocês já tinham gasto um hit dice pelo menos. Não, não tinham gasto nada. Portanto, estão ao máximo dos hit dice. Epá, efetivamente vocês sentem algum cheiro, a comida que vem da cabana grande do chefe. E Eu se pego no quiserem meu irmão, procurar comida, vamos. parece ser lá. Dirijo-me para lá a correr, mesmo tudo nu. Ok. Tu assim que Rograx, assim que chegas à cabana, tu entras lá para dentro, está uma data de gente lá a comer, vês também o resto da crew do barco dos sobreviventes, está lá a capitã, o quartermaster, o Urul, o Doc, e estão mais três marinheiros que pelos vistos foram encontrados também. E pronto, tens o chefe, e tens mais pessoas lá, todas estão a comer. Pá, e quando, principalmente a capita, quando vê, epá, veste, pá, e a tapar assim, a tipo, pôr a mão à frente para não ver. E as pessoas ficam todas, algumas tipo, ah, e outras a rirem, a apontar para ti, a ver-te nu. Então, qual é o problema? Tenho fome. Podem-me arranjar alguma coisa que se coma. Eles não percebem bem o que é que estavas a dizer, mas o restantes membros do barco dizem: pá, vai-te vestir e depois vem comer. Não, não te queremos aqui assim. Eu faço aquele gesto da mão para a boca e dizer comida, comida, chaputa capaca. Foi tudo ataca. Vês o chefe a apontar assim como se fosse tipo tromba e comida e depois não. Então, eu não sou nenhum elefante. Qual é essa cena da tromba? Não sou nenhum elefante, eu sou um dragão, cara. Faz lá um intelligence check. Eu entro com a roupa do Sim. Rograx. Ok, tu graça, epá, tu chato. pelos gestos que eles estão a fazer e pelo estado em que as pessoas estão, algumas a rirem-se, outras um bocado machucadas, tu crês que eles estão-te a dizer que nu não comes. Portanto, vai-te vestir primeiro e depois vem comer. Certeza que eu estou com Eu levo a roupa dele com E entretanto chega o teu irmão com as tuas roupas e o resto da parte. Rograço, veste-te lá, pá. Eu vi isto em frente a toda a gente. Que é isso para as meninas? Depois tu te vestires e estarem ali todos, o chefe aponta-vos para a comida. Epá, vocês. Existem várias tigelas no chão com alguma comida. Maioritariamente coisas à base vegetariana, mas existe também alguns bocados de carne de porco, cozinhada, grelhada. Provavelmente deve ter sido o restante, a capitã e o resto do pessoal que cozinharam. Mike, posso pegar numa das tigelas que está vazia e desculpa, numa das tigelas que tenha alguma comida e num pau com carne? Sim, Eu pego e entrego ao mestre, que é o macho. Mestre, coma. claro. Sim. Ah, muito Pá, obrigado. vocês E depois acabam vou para o por. pé do Cotari, depois vou para o pé do Cotari e sento-me a comer. Ok, vocês sentam-se por ali. Onde está o Sora? O Sara está aí ao pé de vocês também. Ok. Pareceu não o A ver. comer. Não, ele está sempre meio fugidio. Por isso é que perguntei. Vocês sentam-se por ali, entretanto a capitã e o pergunta: Então, o que é que vos aconteceu? O que é que andaram a fazer para ficarem naquele estado? O Não sei. objetivo é sairmos daqui vivos, não é morrerem aqui, não é? Eu não sei. Começaram a usar essa canoa, toquei. E claro, pronto, eram vários em cima de mim. Eu tentei me safar à melhor maneira. Depois eu Eram olho vários. para trás. Pera lá. Vários em cima de ti, como assim? Explica lá isso como deve ser. Eram vários, sei lá, eram uns três ou quatro. Aquilo era Mas tudo três em ou cima de quatro mim. quê? Eram uns sapos, ou o que é que era aquilo? Uns Uns sapos, sapos. assim, muito esquisitas, para uma mulher. Se calhar é melhor eu explicar, não. Explicar o que é isto? Esta malta, isto são uns maricas, pá. Ninguém fazia nada a ver, a olhar, não faziam nada, não faziam nada. E eu, Calma, Vagrasto, o Uru calma, tá calma, curioso. Vagrasto. Sapos? Mas os sapos atacaram-nos? Mas como é que eram os sapos? Mas eram grandes? Eram pequenos? Como é que eram? Eles Olha, se. eram verdes. Vocês percebem que o Uru tá bastante interessado nisso. Eu Eu tiro. mostro os meus desenhos dos sapos. É Ah! mais ou menos isto. Fantástico! Então, mas eles andam com as pernas? É, pá, isso é. Sim. Também isso é estranho e curioso. E atacam com as mãos. É, pá, estas criaturas. Nunca tinha visto antes, eu. Eu acho que eu Essas já. Uma Eu nunca coisa as vi, nova. eu já as tinha ouvido falar. Eu acho que são. São os Blurrugs, Bullhogs, não estão aí. Se não estou em Bullrogs? erro. Bullrogs? É, pá, o nome que eu tinha era diferente. Acho que se chamavam Bullywogs. Mas, pois, se Oh, calhar aqui esse nome. provavelmente será esse o nome. Eu É, também, pá, já quando ouvi ele falar me destas criaturas. disse. Nunca vi nenhuma, pessoalmente. Mas Poxa. já tinha ouvido falar delas. Posso dizer que são extremamente viciosas, digamos, a atacar Sim, e não são a muito defenderem. amistosas. Pelo que sei, não são muito amistosas, não. Eu particularmente não lhes perguntei o nome. Eles começaram logo a atacar, portanto, não deu Mas para perguntar. atacaram-vos aonde? Mas vocês saíram da aldeia? Nós estamos, devido à hospitalidade que têm-nos oferecido e tudo mais, eles estão com um problema grave de mortos-vivos, digamos assim, não estamos a falar em nomes específicos, eles chamam zombie walkers, acho eu, mas nós conhecemos por mortos-vivos e eles estão com um problema em que tinham, digamos, ritualistas que tratavam disso e que os reencaminhavam para outra vida e agora já não têm. A matriarca deles também morreu, foi assassinada pelo filho e depois o filho matou-se. É pá, mas que a grande drama domingo, mas a gente veio para aqui para quê? Para resolver isso ou então. Não sei, tenho que perguntar ao Ural. Pois é. Eu Pois, eu vi não que sei. Não é, não foi para isso que a gente vai, obviamente, mas. Se já estamos aqui, ajudamos. Se calhar valia a pena ajudar. Também para termos a ajuda deles. A gente vai precisar de alguma forma de sair da ilha e de mantimentos e de Exatamente. materiais. Portanto, se eles Até agora eles ofereceram. têm-nos dado a dar comida e alojamento, por isso acho Mike, que o que podíamos fazer era isso. DM, eu empurro o Está Cotari lá à para a frente. frente. Eu empurro o Cotari para a frente porque ele está a tentar falar à bué da tempo e diz: Epá, tens que falar mais alto, tipo, e avança. Onde é que está o gajo que estavam a falar há pouco? O Urola, como é que vai chamar? Então, o Urol está ao lado da capitã. Sim. Eu fico a olhar para ele à espera que ele diga qualquer coisa. Ele já está a falar há algum tempo com vocês. Não sei se já percebeste isso. Não, estava a falar a capitã. Não, era o Sim, ele Urol, tem estado a. entretanto. É a capitã e o Urol têm alternado entre eles. O Urol, Sim, não, ele principalmente, tem a estado a falar falar. com o Grinar. Eu fico a olhar para ele depois de terem dito que ele é que deveria ter alguma informação. Ou seja, o Terar disse que ele é que tinha que dar alguma justificação e eu fiquei a olhar para ele. À espera que ele falasse. Então, ele disse, não foi para isso que a gente veio, obviamente, mas nós vamos precisar Foi para aqui. da ajuda deles. Então, para explorarmos a ilha, para vermos as ruínas da antiga Há alguma coisa? civilização. Há alguma coisa que a gente tenha que procurar? Bom, ouvi dizer que existe Eu, um templo para sinceramente, este, para a chave. estou-me a perder. Um templo para a chave. Urol, vou ser o mais sincero possível. Qual é o objetivo de termos vindo aqui? O objetivo de termos vindo aqui é encontrar um templo ou mais que existem nesta ilha e explorar e saber mais informações. Senão, Bom, se eu Cotário, soubesse olha, se tudo, tu se eu soubesses soubesse tudo. tudo, não tinha feito uma expedição para vir à descoberta, certo? Com que objetivo? Conhecimento! Então, para que é que é o conhecimento das explorações? É Cotário. para ganhar conhecimento. Cotário, eu posso puxar o Cotário um bocadinho ao pé do Urol? Eu olho para o Terark. Diz-me. Achas que a pirâmide poderia ser considerada um templo? Com certeza. E se eles estavam a. Ainda por cima se disseram Pirâmide? Qual que. pirâmide? Isto é o Urola a Que perguntar. aqueles bichos. Eu ponho a mão à frente. Eu ignoro-o completamente. Se disseram que aqueles bichos não era suposto estarem ali, sendo aquilo. Só para darem coisa, não sei se reparaste o triângulo que eu fiz no chão com as. Sim, reparei. Pronto, foi para não me esquecer do tempo. E porque acho que aquilo deve lá ter qualquer coisa que a gente precisa, pelo menos de informação. Urol, tu vais-nos acompanhar nessa investigação, nessa procura, ou vais ficar aqui Mas procura no quê? Mas o que é que vocês encontraram? Não querias conhecimento? Mas ainda não me disseram o que é que encontraram? O que é que Não encontramos encontraram? nada. Encontramos uma pirâmide que tem que ser Aonde? explorada. Dessa pirâmide, no, um pouco mais à frente ali e aponto para a zona central da aldeia. Que não sabemos se é seguro voltar lá outra vez, ou como é que é. Uma pirâmide de sapos e zumbis. Exatamente, Rogar, acho que tem razão. Pirâmide de sapos e zumbis. Bom, Foi a última obviamente, se é experiência uma que pirâmide, não, acho que valerá a pena ver o que é. temos. Mas eu só Para vou fazer um lá registro também. se houver mais gente lutadora. Porque se for para lá com uma cambada de maricões, Quero nem vale a aproveitar pena lá para entrar. recolher mais Não te informações sobre preocupes que eu estou cá esta. para te proteger. Também tenho que Bro, recolher mais informações sobre esta tribo, mas obviamente quero ir ver a pirâmide e ver o que é que é. Mas olha, vais à frente que assim Rograx. Bro, tu tinhas alguma informação do que é que poderia ser algum dos templos que viemos à procura? Ou às Não, conversas? os registros que eu tive acesso apenas falavam da existência desta ilha, e do sendo o último bastião da civilização humana. Perfeito. Não há muito Cotari. mais informações, mas fala-se Ou existem lendas que existem templos perdidos na ilha com bastantes riquezas e com história. Agora não sei. Vocês vêm eu olhar para o tirar aqui e dizer menos um. Já só faltam os restantes templos a serem descobertos. Parece-me que isto é demasiada história. Acho que o rol vocês poderiam ficar o mais próximos do templo possível, lá acampados enquanto a gente for pesquisar, e quando aquilo estiver mais ou menos limpo, vocês estudarem o que querem a fazer, sinceramente. Se nós não sabemos o que é que vamos, para o que é que vamos, também não podemos ajudar muito mais para além de libertarmos o caminho para o rol poder fazer a sua investigação. Se é para isso que estamos a ser pagos, é isso que queremos fazer, certo, mestre Tomás? Sim, seria melhor, sinceramente. Não se esqueçam também, isto é o DM a falar. Não se esqueçam também que das informações que vocês obtiveram por vocês durante a vossa pesquisa para saberem mais sobre o livro, de alguma forma relacionaram algumas coisas ou algumas imagens no livro com a civilização humana também. Portanto, de alguma forma, a civilização da humana pode estar relacionada com o livro ou pode ter algo. Pode haver alguma informação relacionada. Portanto, de alguma forma também é interessante para vocês explorarem para tentarem obter informações sobre o livro, digo eu. Agora vou falar fora de jogo. Eu estou com o Rograx. É matar tudo o que vier à frente, não é assim? Não. Estou a gozar. Rograx, já te sentes melhor? Já estou um bocadinho melhor. Isto, a comida faz sempre efeito. Estás com uma cara completamente diferente daquela que te vimos há bocado. É normal. Há bocado estava todo batido, cheio de fome. Estavas com as passas do Algarve. Conheces? Não sei quem é o Algarve. Mas posso Mas. dizer que estava com quatro gajos em cima e eram pesadotes. Algarve é um tabaco e quando tu dás umas passas no Algarve ficas logo mais branco. Ah, é tipo Eu aquela. disse-te, irmão, para te dedicares às mulheres e não aos homens. Também é verdade, também é verdade. Mas olha, onde é que se arranja Algarve? Isso parece-me bem. Olha, então eu posso dizer onde é que arranjamos, mas se calhar apanhavas um desses pauzinhos com carne e íamos comendo pelo caminho e conversávamos. Acho que se temos que fazer as coisas tem que ser rápido, porque uma das coisas que vamos descobrir de certeza é como é que vamos sair desta merda de ilha. Eu digo isto só para ele, só para o Rograx. Agora é que disseste bem. Esta merda de ilha. Vamos lá. Eu pego assim na carne, bons bocados de carne e meto dentro do saco para não me faltar a comida. Então, fora de jogo, só para perceberem que o problema do Terark é não saber como é que vai sair daqui. Ok, Kotari, bora? Te fascina lá, Kotari. Chama o Chama-se Sora. Sora. Portanto, o teu personagem tem como objetivo neste momento também encontrar uma forma de sair da ilha, é isso? É literalmente só isso. Ele não estava à espera que o barco fosse apanhado pela tempestade. Logo, o transtorno dele é sair daqui. Exatamente. Ok. Certo? E não ver ninguém a reparar a merda do barco. Isso é que me faz mais confusão ainda. Qual barco? Exatamente, essa é a expressão, qual barco? Eu tento olhar a minha volta e procuro o Sora. O Sora está lá ao pé de vocês a comer. Então bora. Vamos Sora, mas para aí? Está e não está. Tens de considerar que o Sora está connosco já. Sim, ele vai com vocês. Eu chamo o Sora para vir connosco. Sim, ele vai com vocês. Epá, não deixei o velho ir à frente. Vejam lá. Ele desta vez vai um bocadinho mais atrás. Independente. A última vez que deixámos ir um novo à frente, viste o que é que aconteceu, não viste? Rograx. Treta. Tomada de mariconços. Estou a assumir que estamos a caminhar Sim, e a sim. conversar ao mesmo tempo. É conversa a caminho. Vocês querem ir para onde? Centro, junto à pirâmide, acho que antes de entrarmos devíamos falar um bocadinho, mas é caminho de lá. Sim, o objetivo é ir outra vez lá para onde estivemos a lutar, não é? Sim, mas desta vez com atenção redobrada e verificar se não... Tentar evitar emboscadas e surpresas, de preferência. Oh, Terark. Sim. Onde é que se arranja algarve aqui na ilha? Olha, não, aqui na ilha não sei, mas se calhar pode estar dentro da pirâmide. Vamos procurar? Pai, era porreiro. Gostava de dar umas passas no algarve. Era uma ótima recompensa. Então, mas relembrem-se lá do que é que se passou lá dentro e como é que nós nos podemos preparar melhor, se faz favor. O que se passou lá dentro foi 4 gajos em cima de mim. Primeiro começaram não, a mandar... Não, foi lá dentro, foi cá fora. Foi cá fora. Vocês nem subiram, só o Rograx, tu mais ou menos. Praticamente não subiram ao topo sequer da pirâmide, ficaram mais pelo meio. Esperassem. Não digo mais nada, só digo isso. Parassem! Então os gajos começaram a mandar setas ou o que é que era aquilo? Flechas, não era flechas, é que eram os paus. Lanças. É isso, lanças. E queriam que a gente fizesse o quê? Que andasse a tentar apanhá-las no ar, não? Isso é gente doido. Pelo que parece, a gente conseguiu apanhar algumas com o corpo. Pois. Mike, então... podes-me descrever a. A pirâmide outra vez, desculpa lá que eu não ouvi no podcast. Ah, sim, a pirâmide é quadrangular, é parecida com, tem um formato idêntico às pirâmides incas ou aztecas, e é feita, tipo, é inclinada, né? A pirâmide tem uma escadaria grande ao centro, mas dos lados também é tipo, faz tipo escadas mais altas até à parte de cima. E na parte de cima tem um género de uma casa mais pequena, com um telhado de palha, e parecia haver um género de um tambor grande lá em cima, mas vocês não chegaram a ver muito bem porque não chegaram a ir lá acima. Aquilo tem mais ou menos 20 feet quadrados, não é? Não, era maior. A pirâmide tem cerca de 30 feet de altura e 50 não, de lado. Não, estou a dizer de lado. 50 de lado. Ainda é grandinha. Ainda é grandinha. Não, okay. Tem ficado. Mike, diz-me só uma coisa. Então, quer dizer, para aceder à pirâmide é subindo as escadas, é isso? Sim, subindo as escadas ou trepando pela... Não, podia ser uma portinhola cá em baixo. Não, não, okay. Não, é mesmo, é uma pirâmide, tipo aquelas pirâmides aztecas. Se estiveres a imaginar mais ou menos, é mais ou menos isso. Sim, estou. Kotari, vocês... nós investigámos a pirâmide à volta? Ou só ouvimos? Nós seguimos, subimos mais uns degraus. Viram se havia outra entrada além desta? Não, lá em cima da pirâmide. Só... Não, cá em baixo, no solo. Ou seja, não. Podemos fazer. Nós começamos, fomos atacados e não saímos ali. Na subida dos degraus e já não deu para fazer mais do que isso. Só se percebeu, que lá em cima está um género tipo um tambor. Mas não, okay. Mas não. Ok, Cotário. Mestre. Mestre Cotário, vou dar só uma volta à pirâmide, só para ver se vejo mais alguma entrada. Mike, posso fazer um investigation? Eu vou com o Terar. Ok, vocês então vão para a pirâmide, certo? E vão fazer o mesmo caminho que fizeram quando tiveram a arrastar, quando vieram de lá? Ou vão por outro caminho? Pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho, é mais... Então, vocês... mano, vocês... tu vais com eles ou não? Não, vamos os dois. Ficamos vamos aqui. Dois com... Ficamos à aqui. Espera de uma nova entrada. Então está bem. Ok, então vocês caminham então, para lá. Mas vocês querem separar-nos? E vocês começam a caminhar, a caminhar, a caminhar. Epá, e quando vão no início do caminho, já está a começar a ficar de noite. Ainda está alguma claridade, mas já está muito escuro por causa das nuvens, que as nuvens estiveram sempre a cobrir o sol. Portanto, já está a ficar aquele low light. Epá, e vocês têm a sensação que vem algum tipo de luz, tipo como se fosse uma chama ou qualquer coisa no género, no topo da pirâmide, mas desaparece. Nós começámos a ver essa luz e depois desapareceu com a nossa chegada? Não, vocês estavam a começar a andar no caminho, aquilo ainda é um percurso comprido até chegarem lá. E quando vocês estavam a entrar, a começar a andar no caminho, está pouca luz, portanto não conseguem ver muito longe. Mas viram que no topo de onde supostamente está a pirâmide, viram um género de uma luz, como se fosse uma pequena chama ou qualquer coisa do Olha género, aquilo ali! mas depois Olha! desapareceu. Acima! Está lá alguém! Temos que ter mais cuidado. Estão lá em cima, se calhar estão-nos a ver daqui. Eu acho que acabamos de ser vistos. Se vamos para lá, eles sabem que nós estamos. Que nós estamos a ir e estão preparados. Acho que temos que ir com mais calma. Se continuo o caminho em frente, mas com cuidado redobrado. Eu acompanho o Cotar e o resto do grupo que também olhar para todos os lados para ver se essa luz volta a aparecer ou se à volta daquele local também aparece alguém, porque aquilo pode ter sido um sinal de aviso de alguma coisa. Vocês vão pela estrada, vão tentar ir pelos campos de cultivo mais abrigados. O que é que querem fazer? Força, Cotas. Isto. Eu acho que a gente podíamos tentar seguir pelo milho ou pelo trigo. Ok, assim que eu vejo o Cotar a desviar para o meio do trilho, eu faço sinal ao mestre Kelmas também para puxar e faço olhar para o Grinar e para o Rograx a dizer: Luz, vamos nos tentar aproximar o mais stealth possível. Eu tento perceber qual é que é o terreno, como é que é o tipo de terreno, se é muito lamioso ou. Epá, está um bocado lamacento, não está tipo ensopado, mas está um bocado lamacento, principalmente porque é uma zona mais de cultivo, portanto a terra está mais solta. Sim, normalmente o milho. E tem estado a chover, e ora chove, ora para. É trigo ou é milho? Tens milho e tens outro tipo de plantações também. Sentei. Alguns arbustos mais altos, outros mais baixos, tens algumas árvores mais Ah, então é pequenas. ervilhaca. Ervilhaca, sim. Ok. Não, tento seguir pelas zonas mais secas. E ir sempre em direção para David, está nós. tudo molhado. Não há zona seca ali. Está tudo molhado. Ah, então vou pela zona que estiver menos molhada do molhado. Pronto. Michael está a tentar descobrir o sítio que põe os pés, mas pode pôr Sim, já sempre os pés no percebi. sítio errado. Certíssimo. Portanto, vocês entram para dentro entram para dentro Discutir. da zona de cultivo, e começam a caminhar com um bocado e a sentir os vossos pés um bocado a enterrar, e vão afastando também alguns bocados do milho e pelo meio das coisas. E vocês ouvem alguns sons de e ouvem alguns tipo algumas canas de milho a mexer, e é isso. Eu ponho-me à frente, percebo que isso deve ser um zombie qualquer. Eu olho, paro, olho para trás e malta, temos aqui a companhia à frente. Querem voltar para trás e ir pelo outro caminho ou querem abordá-los aqui no meio do. Vamos avançar o mais para. Bora. Então eu faço sinal para o resto da malta de lá de trás, os que eu vejo, e. Acelerar o passo. Dou a indicação de acelerar o passo. Ok, eu acelero o passo. Mike, eu gostava Confio. de começar a agarrar no meu símbolo e começar a fazer o Channel Divinity do Turn Undead e começar a acelerar o meu passo e tentar ver se há Undeads à volta. Tentar me pôr um bocadinho à frente da parte. Vocês saem ali mais da zona do milho, entram numa zona mais de arbustos baixo e de erva um bocado mais alta. Não vêem undeads ali naquela zona, e não parece que os undeads vieram atrás de vocês, mas estiveram perto de vocês. Está muito escuro. Tá, tá a ficar... para ti não, tu vês perfeitamente como se tivesse dia. Porque este... Não é estranho porque já estás habituado, mas é sempre. É sempre. Não é, é confortável, mas ao mesmo tempo para ti é desconfortável. Para ti ao mesmo tempo é desconfortável porque chega a uma certa altura que deixas de ver, seja o que for. O que deixa também assim um bocadinho E é nessa altura que eu faço light numa pedra e agarro na pedra. Ok. Portanto, vocês veem o... Eu digo, foda-se. Veio o Sora agarrar e de repente, puff, à vossa frente. Estão a ver bem. Ali num raio de... O light é quanto? 20? 60? Tenho que ir ver. É 30. Também acho que é 30. Ok. Então ali num raio de mais ou menos 30 feet à vossa volta, começam a ver bem. Fica bastante iluminado. Sora, eu olho a minha volta rapidamente assim para a luz, tipo, o que é que se passa? Foda-se, Sora. Bora, já podemos ir para a estrada. É 20 foot. Oh, mano, foste tu que trouxeste o velho, pá. Larga o velho aí de qualquer lado. Não, que a gente está noutro sítio, já não tem nada a ver. Não, que a gente precisa dele. Miguel, bright light em 20 foot e dim light com mais 20. Ok. Tu para ti continuas mas luz perfeitamente normal. Mas esta luz é verde. Oh, Pip, sabes que isto é luz verde. Não é o Kidon, hein? Tu tens alguma inteligência. Ok. Dá uma green light. Tens uma green light na mão. Exatamente. Que dá uma. Ilumina, dá uma luz brilhante à vossa volta. Vocês veem as coisas todas com um tom esverdeado. Para ti. As coisas quase que não têm tons verdeados. Ficam mais verdeadas, mas quando continuas a vê-las perfeitamente normal. Mas parece que a barreira de escuridão para ti continua a existir. Portanto, tu continuas a ver escuridão mas sinto-me muito melhor assim. Sim, sim, tens ali uma luz contigo, pelo menos sabes que quando chegares à escuridão vais ter de certeza muito mais confiante. Uma luz para ver. Só continuas a andar e a escuridão nunca mais chega. Mas tu pelo menos estás mais confortante. Ok, então vocês estão a caminhar para a pirâmide, é isso? Sim, depois de ver esta luz toda e pensar, tipo, acabou-se o encobrimento, ou tentarmos passar despercebidos. Estava muito escuro. Dirijo-me para a estrada para conseguirmos andar um bocadinho melhor, já que estamos com um holofote enorme à nossa volta. Eu viro-me para o Kotari e digo, Kotari, bate os pés e depois olho para o Sora com uma cara de e começa a andar o mais depressa possível para a pirâmide e eu bato os pés. Não percebo qual é o problema. Ok. Vocês vão até um caminho até à pirâmide. Vê-se muito melhor assim. Estou meio a correr. Ok, certo. Sora, também estás mais ou menos a correr ou vais a andar calmamente? Sora vai andar, caguei bem ao. Eu estou a andar. Ok, então os companheiros. Espera, mas se se deixar de o ver, começa a ir mais rápido. Vai chegar a uma altura em que eles vão entrar na zona da escuridão. E começa a correr. Vês. Pronto, então tu começas a correr atrás deles e até vês que eles ficam outra vez dentro da pera, zona. Espera, não, não, espera, espera. Mas estão no limiar. Espera, quando chegam a limiar, atira a pedra e depois vou correr para apanhar a pedra e ir fazendo isso, ir atirando. Okay. Certo, certo. Tu vais atirando a pedra e vocês, para quem olhar para trás para ver quem é que veio atrás, consegui vê-los. Sim, sim, sim. Vocês veem uma pedra, uma luz verde que vai aos pulos. Cuidado! Mas a pedra, alguma vez, tu atiras a pedra para trás de nós ou para a nossa frente? David, vocês foram correr para a frente, certo? E quando vocês estão a correr, volta e meia, vem uma claridade que fica mais clara à vossa frente e depois fica mais escura outra vez. Fica uma claridade, fica mais clara à vossa frente e depois fica mais escura outra vez. A questão é se acerta na cabeça de algum deles ou não. Não acerta, não acerta. Ele está ainda a alguma distância de vocês, porque ele ficou mais para trás e só quando vos deixou de ver é que começou a fazer isto. Ora bem. Todos, vocês chegam lá. Todos estão lá porque a gente tá, ficou cá atrás, eu e o Barman. Ah, vocês não foram correr? Não, a gente não chegou aí com eles. Pelo que eu percebi, perguntei ao... O quê? Não, não, vocês estão todos juntos, pelo que eu percebi. Não, eu perguntei. Sim, mas não vamos correr. Ah, vamos pronto. Com eles ou não? Pronto, não, então... Mas não isso foi outra... Nós já estávamos a pensar que já estávamos ao pé da pirâmide. Ou seja, que tínhamos feito o caminho todo. Mas como a meio do caminho vimos aquela luz, é como se tivéssemos voltado ligeiramente atrás, logo estávamos todos juntos. Logo não chegámos a fazer investigação à pirâmide. Por isso, não percebi. Juntos, e andámos mais rápido, porque a partir do momento em que o Sora abriu a luz, pá, quanto mais depressa nós chegarmos lá, mais desprevenidos eles vão estar, porque eles já supostamente, na minha cabeça, já estão a saber que nós vamos. Ah, sim, então a gente, eu vou à frente, nesse caso aí. Pronto, então vocês estão todos à frente, menos a Sora que vem atrás a atirar pedra. Então todos que estão à frente, ou seja, todos menos o Sora, façam-me um perception check com desvantagem, porque está escuro e vocês não veem muito bem. Tenho Dark Vision, posso fazer sem desvantagem? Quem tem Dark Vision pode fazer sem desvantagem. Nice! Estou a fazer o quê? Espera, vamos fazer o quê? Eles vão à tua frente, tu não sabes, mas eles, houve uma altura que entretanto eles pararam. Eles chegaram, sim, mas vinhas mais atrás. Eles quando estavam a chegar têm a possibilidade de ver qualquer coisa. Tu ainda não, ainda estás afastado, ainda não okay, tens essa okay. possibilidade. 21. Ah, também era Perception. 14. Desvantagem, tens uma pedra a ir voar. Tenho 12. Não, tu tens 3 mesmo. É com desvantagem, não é com vantagem. Não. Qual graxo? Tenho 12. Eu tenho 3. Ah, o granada tem 3, ok. Sim, desculpa. 11 e 21 para o Terark. Ok. Terark, tu quando estás a aproximar, tu és o primeiro a subir aquela primeira plataforma. Onde depois aquela plataforma grande onde depois tem a pirâmide no centro. Tu olhas para cima para ver o que é que se passa. Pá, e vês que estão lá 4 humanoides sapos e vês também uma criatura que nunca viste. Parece ter um corpo. Pá, ela parece ser algum tipo de criatura aquática. Tem dois olhos grandes, meio de lado, não de frente, mas meio de lado na cabeça, e parece que onde poderia ser a boca, vês que tem tentáculos e o corpo é esguio, como se fosse, sei lá, como se fosse assim uma enguia, mas uma enguia muito grande, e tem dois braços. Pronto, e ela vês que ela está a apontar lá para baixo e parece estar a dar algum tipo de ordens e os chapos estão a olhar para ela a dizer que sim e vêm a correr pela estão a apontar lá para baixo para nós, é isso? Sim, para vocês. Okay. E os chapos então deixem a correr. Façam, rolem todos a iniciativa, por favor. Dezessete, vinte. Como é que se foi o nosso token ali? Arrasta a tua folha de personagem. Eu estou a curtir bué a música com o bebê. Yeah. Vocês estão a ouvir muito o bebê? Um bocado. Não, mas estava a ser mais ou menos ao ritmo da música. Sim, estava mixado, estava fixe. Eu não estou a ouvir o bebê, estou a ouvir o Júlio. Ok. Podem-me então dizer quais são as iniciativas, se faz favor? Eu não consigo escolher. Não dá para escolher. Não dá para escolher, Miguel. Não faz mal, rolem lá, se faz favor. E digam-me. 20. Rograxo, 20. Ok. Eu tive 17. Eu também tive 17. Terark, 17. Eu tive 12. Eu também tive 12. Kalmashi e Sora, 12. Kotari, 18. Kotari. A parte boa é que os vossos nomes têm todos iniciais diferentes, que é fantástico. Nós combinámos. Foi de propósito. Exato, foi de propósito. Rograx, és o primeiro a jogar. Nós não gostamos é do Bruno. Mas de ti. Espera lá, espera lá. Deixa-me. És o primeiro a rolar, a jogar. Yeah, és o primeiro a jogar. Joga. Ok, o que é que eu vejo à minha frente? À tua frente tens os teus companheiros e vês. Vês uns vultos, cerca de 4 vultos que vêm a descer a pirâmide, a correr. Eu vou correr onde eles estão. Ok. Eles estão a correr, tu estás a correr. E consegues, há um que vai mais à frente. Consegues chegar a tempo a ele. E logo atrás tens outros dois que vêm logo a seguir. Portanto, se quiseres, podes, neste turno podes fazer um ataque a esse. Só quero perceber se aquilo são sapos ou outras criaturas. São iguais aos outros. Sapos também. Sim, têm algumas roupas diferentes, alguns têm só a tanguinha, mas têm as lanças. Ok. E tal e qual como. Eles estão em filinha? Eles estão em filinha? Não, há um que vai mais à frente, foi aquele que tu chegaste ao pé dele, trepaste um bocadinho da. Quase na base da pirâmide, subiste para aí 2 ou 3 graus só, tens o primeiro que está a descer. Ah, e os outros dois estão muito perto. Sim, mas muito perto. De se, te mexeres, perto? Se te mexeres duas vezes, consegues chegar ao pé deles. Eles no próximo, quando eles forem jogar, conseguem perfeitamente estar ao pé de ti. Okay, e atacar. Estão mais 30 feet, é isso? Não, estão ali ao pé. Estão para aí a 10 feet. Mas e tu. Estão em linha reta? Não, estão mais ou menos scattered. Tu queres fazer o quê? Queres fazer o ataque da área, é isso? O teu breath. Eu estava a pensar o breath weapon se eles estivessem em linha reta. Qual é a distância? É a linha? É uma linha? De quanto? Qual é a distância? A distância é. Up to creatures within 5 5 feet. Não, o que é que tu queres fazer? Até duas criaturas em 5 feet, esquece, não dá. Mas tu queres fazer o quê? Queres fazer o Breath Weapon ou queres fazer algum tipo de ataque? Eu queria usar o Breath Weapon. O Breath Weapon é uma linha. De 5 feet por 30 feet. Pronto. Só que eu consigo apanhar pelo menos 2? Sim, consegues. Pronto, então vou usar o... Pá, deixa 2... Eles são 4. Consegues apanhar 3. É lá. Okay. Conveniente. É, apanhas ali na esquina, na altura certa, a DC 13, ok? Ok, há um que tu vês que aquele que vem mesmo à tua frente acertas-lhe em cheio, vês que ele fica todo a queimar. Os outros dois vês que eles desviam-se um bocado e abaixam-se, mas mesmo assim são atingidos pelo chapo. Okay, e eu grito para os gajos: basem daqui já! Ok, só um momento. Portanto, acho que eles não perceberam o basem. Sim, ao mesmo tempo que manda o fogo todo. Eu acho que foi daqui. Eu começo a abanar a cabeça. Ok. Em que sentido? Depois de um negativo. Só um momento, por favor. A moment, s'il vous plaît. Ok, nice. Tu tens 4 bullywogs à tua frente, ok? E agora que estás um bocadinho mais perto, vês um vulto lá em cima na pirâmide. É mais ou menos guio e é alto, parece ter uns braços, mas não consegues ver muito bem. Rograx, quem é que queres que jogue a seguir? É o Grinar e o Terak, não é? Não. Quem é que tu queres que jogue a seguir? Inclusive é dos inimigos. Podes escolher um inimigo ou podes escolher um companheiro teu? Vou experimentar alguma coisa nova. Então, Grinar, joga. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que ele. Ok. Ok. Então, vais-te aproximar deles. E vais, mais ou menos ao mesmo tempo que ele está a correr, tu fazes. E tu vais tentar fazer para o outro. Mas não... Vais tentar... Para apanhares os três, terias de estar mais ou menos no mesmo sítio onde ele está. Portanto, não... Não consegues. Sim, eu vou falar do meu irmão e. Não dá? Não, só consegues apanhar dois. Tá bem, eu faço dois. Ok. Vais acertar também naquele que está logo à frente? Hã? Vais acertar também naquele que estava logo à frente do teu irmão? Sim, sim, sim. Ok, força. Mas o teu é diferente, não é? Sim, o meu é Cold Damage, 2d6. É um cone de 15 feet. Se é cone de 15 feet, só acertas no primeiro. Ah, é? É. Ah, pois, os outros estão um bocadinho, o teu é diferente e eles estão um bocadinho mais afastados. E com o raio 30. Não, então não vou fazer isso. Okay. Vou fazer compreend language em mim. Se os gajos começarem a falar, eu quero perceber o que é que os gajos estão a dizer. Ok, força. Faz o compreend language em ti. Já fiz. Certo. Mais alguma coisa? Vais fazer mais alguma coisa? Eu protejo das costas, meu irmão. Vai ter eles. Ok. Pronto, digo isso. Certo. Eu respondo no outro. Quem é que queres que jogue agora, Granar? Quem é que eu quero que jogue agora? Yep. É o inimigo. Qual deles? Um qualquer? O que está já à vossa frente, outro para trás? Sim, o primeiro. Ok. Então vai jogar o Bullywog 1. O Bullywog, depois de ter levado com o fogo, vês que está. Tosse um bocado do fumo e da coisa. E atira-se a ti com a lança dele. Ah! Para disputar com a lança. Eu percebo o que ele diz, hein? Eu percebo o que ele diz. Sim, sim, sim. Exato, ele só fica. Ah! E atira-se a ti com a lança. Vai-te atacar com a lança e a seguir vai-te tentar morder. Você está a mandar um déjà vu, Kidon? 16 para te acertar. Isso o quê? O. Vai tentar morder. Rogrash, 16 para te acertar. Uma piada. É a mim? Sim. Que era o 19. Rogrash. É 19 é o AC? Ok, então ele tenta-te acertar com a lança, falha, mas depois tu desviaste para o lado, ele dá-te uma dentada no braço e sentes aquilo a apertar-te bastante o braço. E sofres 4 pontos de bludgeoning damage. E é isso. E agora vão jogar os outros dois, os outros três que vêm atrás. Que vão se aproximar de ti, um vai se aproximar de ti também, e os outros dois vão logo para o Granar, que é o que está mais próximo, e atacam também. Portanto, o primeiro vai-te atacar a ti. Porquê é que eu sou o que estou mais próximo? Eu não me aproximei. Tu disseste aproximaste. Disseste ao lado do outro. Não, mas eu disse, afinal não vou fazer isso. Ok, então ficaste aonde? Responsabilidades. Não, acho que agora acabado, como não chegava, eu disse que não fazia isso, só ia fazer o spell. Tu chegaste ao pé dele. Tu só sabes que não chegas, que não dava, só sabes que não dá depois de lá estás. Não, não me apercebi que o spell não era a mesma coisa, mas vai diferente. Power gaming não, mas vá, deixa-te. Metagaming. O primeiro tenta-te acertar, Rogrash, e falha. Os outros dois. Vão se aproximar do teu irmão. Podes fazer um ataque de oportunidade a um deles, se quiseres. Com o flail. Sim. 21 para acertar, 8. Acerta. E digo, toma meu porco, não toques no meu irmão, é? 8 pontos de dano. Pontos de dano? Porque é só. Ok. É quase a mesma coisa. Ok. Tu vês que aquilo acerta-lhe, os picos da flail espetam-lhe, quando tu tiras aquilo fica a sangrar e vês que ele está visivelmente mal. Um deles chega ao pé de ti, meio já a cambalear, granar, e vai-te atacar. 1 falha, o outro acerta, ele acerta-te com uma dentada Ele tenta disputar a seta. Mas com o quê? Quanto é que ele teve? 21? Okay. Chega. Não, é que tens de ser, que eu posso fazer shield. Ok, ok, desculpa. O primeiro ele tenta disputar com a lança, mas ele estava meio a cambalear e a lança parece que fica curta e não te chega, mas depois consegue disputar uma dentada. E para 5 pontos de bludgeoning damage. E o outro que vinha logo atrás vai para o outro lado. Oito para te acertar. Nada. Dezoito para te acertar. Eu faço shield em mim e ele falha. Ok. Shield. Tu fazes shield em ti. O Mike define se, tu falha, se ele falha ou não. Pronto. Quanto é que dá C o shield? Mais 5. Mais 5. Ok, e é só durante este turno? É até ao fim do Sim, turno. É até ao fim. Até ao próximo turno dele, certo? Uhum. Sim. Ok, certo. É assim, ele falha. Ele vai tentar morder, mas... de alguma forma parece que... há ali uma barreira à tua volta quando ele vai dar tipo uma cabeçada naquilo e... parece que quase fica meio atordoado e não te consegue morder. Kotari, podes jogar. O que é que eu vejo à minha frente? Vês 4 bully logs à batatada com os irmãos Teashi. Sleep no meio deles. Ok, então rola-me lá os dados, só saber. O Sora começa a se rir lá atrás. 14. 14 hit points? Sim. Já dá para um. Dá para o mais baixo, que pode ser um de Não, vocês. Ninguém fica a dormir. Ninguém? Não. Rolaste 3 uns. Não te esqueças de uma coisa, isso afeta toda a gente na área, ou seja, tu estás a afetar o Grenar, o Rogrash e os 4 Bullywogs. Eu tenho inteligência. É os que tiverem menos hit points, por isso tranquilo, foi bem, Não é com inteligência, é o raio do spell e pronto. É o raio do spell, sim, exatamente. Sim, eu sei, eu estou a dizer é que o meu char tem inteligência, eu só estou a dizer isso, eu sei. Pronto. Ah, quer dizer que fez propósito. É assim mesmo. Ok. Vais fazer mais alguma coisa? Kotari, vais fazer mais alguma coisa? Ainda sou eu? Ah, não, espera lá. O Bruno disse qualquer coisa e eu fui confirmar e sim, tens razão. A começar com a criatura que tem menos hit points. Ok. Então, dá-me só um momento. Quanto é que foi? Foi 14? 15. Sim, foi 14, Mike. Tu tens quantos hit points é que tens? Eu tenho 15 agora. 15 hit points? Porque eu levei dano. Sim. Então, o que tinha atacado... O que estava a atacar o Rogrash. O Grenar. Cai no chão. E o outro que estava a atacar. E um que estava a atacar o Rogrash cai no chão também. Portanto, neste momento tens 2 no chão. Parece que conseguiste pôr 2 a dormir. 2? Nada mal. Com 14? Já estavam com durinhos. Mas olha que isso subtrai de um para o outro. Eu sei. Okay. Mas é que foram 2. Boa. Eu já tinha muito. Um tinha levado um raio de fogo, outro tinha levado uma pera. Mais alguma coisa? Kotari? Vais ficar lá atrás ou vais-te aproximar? Não, eu vou chegar lá à frente. Vais-te aproximar deles? Queres ficar afastado um bocadinho ou queres ficar em melee? 5 feet. Vais-te encostar a ele, é isso? Sei lá. 5 feet. Pronto, então... 10. Okay. A 5 feet estás mesmo ao lado, a 10 é que estás longe. Não, então eu quero estar a 5 feet. Mesmo ao lado. Yeah. Ok, então estás encostado ao Grenar neste momento. Quem é que queres que jogue a seguir? Que... Ainda falta jogar o Kel'mash, o Terark e falta jogar uma criatura. Tu vês que há uma criatura lá em cima na pirâmide, mas não consegues ver muito bem o que é. Eu olho para o mestre e digo: mestre, dê-me ajuda. Ok, vou já a caminho. És tu. Okay. Joga Kel'mash. A tal criatura eu não ouvi, pô, não. Supostamente mandou chaves. Neste momento ainda não. Ainda estás um bocado afastado. Vejo dois chapos, dois daquelas criaturas inconscientes, meio, não sei se estão mortas ou não. Vês duas no chão, sim. Ok, então quero numa das que estiver de pé ainda. Sim. Magic Missile. Sim, força. Mais. 7. 7 de dano? Yep. Esta malta a usar spells de torta direito, muito bem. Senhora. Ok. Depois voltamos para trás e fazemos outro long rest. Pois. e faço o dia a fazer isto. SXP. Okay. Mais, vais fazer mais alguma coisa? Vais-te aproximar ou vais ficar onde estás? Vou ficar onde estou por enquanto. Ok. Quem é que é a jogar? São as criaturas ou é o Terark? E o Sora? Vou dar... Ah, e o Sora, desculpa, sim. Vou dar o turno ao Terark, então. Então vá, Terark, és tu. Eu corro para o lado do Rograx, empurrando o Grinar, a dizer, protege o teu irmão lá atrás. Aqui à frente ficamos nós, tipo, e fico lado a lado com o Rograx. Ok. E se houver alguma coisa para atacar à minha frente, ataca à frente. Sim, tens aí tens dois no chão a dormir e tens dois à frente do Rograx. Estão em melee com ele, portanto, podes estar em melee com um deles também. Podes atacar um deles, se quiseres. Há um que já parece estar mais ferido que o outro. Ok, então vou atacar com o maço, esse que está mais mole. Ok. Posso ter vantagem por estar lá com o Rograx? Não, porque está lá o outro também. E não dá para fazer o flanking. Ok. Não é com flanking que tens vantagem. Mas na boa, vai. Tenho 10. 10 para acertar? Passa. Sim. Porquê que não rolas logo o dano no teu? Porque não. Tu tentaste acertar, mas não, eles ainda estavam em meio do combate e quando atacaste com o maço, falhaste. Portanto, o ataque não acertou. Queres fazer mais alguma coisa? Não, quero me virar para o gajo. Estes gajos são muito fáceis de fazer. Olhem para o outro gajo que está lá em cima. Ok, quem é que vai jogar? O Sora ou as criaturas? O Sora. O Sora olha lá para cima e faz um Firebolt. Ok, agora que tu estás em cima, vês uma criatura, como eu expliquei há bocado, tem uma cabeça, parece uma criatura aquática, parece ter algum tipo de escamas no corpo, mas o corpo não é totalmente coberto por escamas. O corpo é largura, espessura média, mas parece quase como se fosse uma enguia gigante, tem com dois braços. E a cabeça, onde supostamente poderá ser a boca, tem tentáculos. E tem tipo uma crista. 11. De 11 para acertar. Tu fazes o Firebolt lá para cima, para a criatura. E o Firebolt passa-lhe ao lado. Não muito longe, mas passa-lhe ao lado. E ela fica a olhar para ti. Já. Que mais é que tu queres? Mais alguma coisa? Ele, pera, gritou para mim? Não, ele ficou só a olhar para ti. Ah, então eu afasto-me um bocado dos outros. Ok, tu estás mais de lado. Qual é a distância do Firebolt? 120. Ok, presumo que chegue. Sim, chega. Estás, pronto, estás mais ou menos afastado deles. Mais alguma coisa? Eu não. Ok. Então agora é a criatura. Rogrash, faz um Wisdom Saving Throw, por favor. Ok. Tu ouves na tua cabeça: protege-me! Eles querem arruinar tudo! Livra-te deles o mais depressa possível! E tu sentes em ti uma vontade, epá, de seguir, porque aquela criatura que está lá acima na realidade é a tua amiga. E tem uma fácil. Tu tens uma vontade enorme de cumprir ou protegê-la da melhor forma e vês que estás cercado de inimigos. Principalmente, ou seja, vês que tens dois companheiros, vês que tens duas criaturas da forma de sapo à tua frente que parecem ser amigáveis para ti, e ao teu lado tens um alforque que está com todo o ar que te vai atacar e quer fazer mal ao teu amigo, e já mandaram abaixo dois dos teus amigos. Já mandaram abaixo dos teus amigos, e tens mais outras pessoas ali à volta. Vingança. Que parecem querer fazer mal ao teu novo amigo. Não, amigo de longa data. É, mais ou menos. Ok. Eu viro-me para o alforque. E mando um berro. Queres matá-lo, Zé? Queres matá-lo? O alforque é o Terak. Sim. E fico à espera de resposta. Tu não podes. Não, tu tens de atacar. Durante este tempo tens de. Podes agir normalmente, à exceção que tens de pôr. Vou ler em inglês que é mais fácil. Except that your she will place the interests of this creature above all else with a fanatic level of devotion. Obeying all mental commands from the creature. Portanto, tens de. Tenho de atacar. Okay. Sim. Pronto, eu ataco. Eu posso jogar por ti se quiseres, mas eu prefiro que sejas tu a jogar. E é jogar com o melhor que consigas fazer. Boa. 17 para atacar, 4 para. Eu tenho 17 para armar classe. Então acertou. Backstab! Mas digo exatamente a mesma coisa. Sim, sim, sim, sim, sim. Queres atacar os meus amigos? Queres atacar os meus amigos? Ok. Parecendo quatro... maluco. 4 de bludgeoning, 4 bludgeoning damage, ter arco. Vocês veem o Rogrash basicamente a virar-se para o ter arco, aos berros, a dizer: queres fazer mal aos meus amigos? É, toma! E dá-lhe uma flailada de lado, que vocês veem que acerta na armadura do ter arco, mas ele fica... Ai! Vêem que ele ficou dorido da pancada. Eu viro-me para vem a criatura lá em cima a desaparecer da vossa vista. Eu viro-me para o Rogrash e digo: calma, Rogrash, nós somos teus aliados. Tipo, tento-me afastar um bocadinho. Basta teórico. Vais-te afastar mesmo dele? Ou estás-te a tentar pôr a defender? É, a defender, exato. Ok, então estás em dodge, é isso? Não, é só para vos explicar. Dar a distância dele. Só mesmo só ainda não és tu, ainda não és tu, ainda não és tu, de qualquer maneira. Rogrash, és tu outra vez. Não, não, já foste tu. Já foste tu, está certo. Quem é que queres que jogue a seguir? Quem é que queres que jogue a seguir? Sim. Os teus companheiros. O Terar, que és tu. Os companheiros dele estão mortos. Não, há mais dois. Ainda há dois que estão vivos. Os outros dois não sabes se estão mortos ou vivos. Para ti estão a dormir. Ok, sou eu? É, és tu. Eu... Ok, Ok, eu tento tocar no Hogwarts para lhe fazer um spell. Ok, que é o Enhance Ability. Para lhe dar Old Wisdom, para ver se ele consegue resistir melhor ao controle de mente que ele está a ter, porque aquele não é o Hogwarts que eu conheço. Ok, está certo. Isso dura quanto tempo? Pode fazer uma criatura hostil? Uma hora. Sim, não diz. Não diz frenzy clip, não. Ok, isso faz a vantagem em todos os wisdom checks, não é? Yeah. Ok. Ok. Certo, vais fazer mais alguma coisa? Eu tento me colocar entre o Hogwarts e o Grinar. O Hogwarts e o Grinar. Ok, sim, consegues contornas-o e ficas entre eles. Sim, sim. Ou seja, a ideia é tentar protegê-lo do que tiver mais próximo. E eu acho, certo? Que era o Grinar na minha cabeça. Sim, sim, sim. É. Tu tipo passaste entre. À frente. Sim. Ok. Quem é que é o próximo? Terar, quem é que queres que seja o próximo? O Kotari. Ele já está em si ou ainda estou a vê-lo? Estás a vê-lo quase bastante enraivecido com o Terark. Estou a que distância dele? Estás afastado. Não, tu estavas ao pé do Grinar, estás não muito longe. Isso é o quê? O que é que queres fazer? 5 feet. Então, consegues mexer para o lado dele, se é isso que tu queres. Estás ao lado dele. Hipnótico Gaze. Então, força. Ele tem de fazer um save, não é? Hipnótico quê? Gaze. É uma habilidade dele. Gaze. Cheira mal. É técnico. Até 13. É aqui, é will save. Will save ou carisma? Ui. De vida? Diz-me. Qual é que é? O que é a habilidade? É will save ou é carisma save? Qual é o save? Como é que eu vejo isso? Está escrito na habilidade, David. Tens de ver a habilidade e ver o que é que lá diz. Tens de estudar o teu personagem. É Wisdom Save. Pronto. Rogrash, faz lá um Will Save, se faz favor. Quanto é que é o DC? O que é isso, Will Save? Um Will Save entrou. É 13. Wisdom. Ah, Wisdom Save, ok. Sim, não, desculpa. Will. Sim, tens razão. 10, mas é com vantagem, né? Não. É. Ah, sim. É. 18. Ok, tu fazes a habilidade, mas ele parece que não. Parece que não foi afetado. Rogrash, tu por momentos vês outra pessoa aproximar-se de ti, uma criatura Dragonborn com vestes, e por momentos parece que os olhos dela estão a tentar fazer qualquer coisa, mas tu abanas a cabeça e pareces conseguir resistir o que é que seja que ela estava a tentar fazer. PS, verde. Sim, um Dragonborn verde. É isso, quem é que queres que jogue assim, Kotar? O Sora. Sora, és tu? Eu quero ir para trás dos três inimigos. Para trás, ou seja, vais subir a pirâmide para ficar atrás deles? É isso? Sim, pode ser. Ok, sim, consegues subir afastado deles o suficiente para não. Para eles não terem a oportunidade de interceptar e estás, sim, atrás deles. Ok. Posso empurrá-los? Isso, tens de aproximar deles. Sim. Ok, sim. Não, então... peraí. Não, porque eu não tenho força. Não tenho força para empurrá-los. Quero bater com um Firebolt. Força. Vais atacar qual? Há um que parece um bocadinho mais danificado que o outro. Não é esse, é o que está mais soft. Ok. 16 para acertar. Acertou? 9 de dano. Ok, tu acertas do Fireball em cheio nas costas, espalha-se um bocado pelas costas deles e fica tipo um bocado a arder. E cai no. Cai assim meio para cima do. Do Rograx e depois cai no chão. Rograx, tu viste mais um dos teus amigos a cair no chão a arder. Acorda, Totó! E atiro a pedra com a luz verde à cabeça do Rograx. Ok, tá bem, faz lá um range attack. Com desvantagem. Como é que eu faço? Tá bem. É só rola duas vezes. Dexterity, não é? Sim, dexterity. Aliás, não é com desvantagem, sem proficiency. Ou seja, só dexterity. Dexterity check. 14 para acertar. Ok. Tu atiras, mas aquilo tipo basicamente pum! Bate-lhe no. Ai. Ele tem um escudo e bate-lhe no escudo e não acerta. E agora ali não tens um escudo. A minha pedra. Tenho um escudo, sim, senhor. Ah. Ok. Bate na coisa e fica ali à volta do Rograx, está ali uma zona toda verde iluminada. A minha pedra. Pronto. Quem é a jogar? Falta alguém da nossa equipa? Falta, o Kotari, o Granar ainda não jogou, o Kelmash ainda não jogou. Mestre. E é isso. Kelmash, és tu? Ok. Vejo algum inimigo de pé ainda? Tens, fora a situação está um de pé ao lado do. Tens dois inimigos de pé, não, um com cara de sapo e outro com cara de Rograx. Sim, exato. Quero atingir o que a cara tem a cara de sapo, vou fazer Firebolt. Força, faz um range attack. 13 para acertar, 5 de dano. E. Pera. Ok. Tu atiras o Firebolt passa entre o Rograx e o Bullywog. Mas não lhe acerta. Foi um bocadinho ao lado. Devias ter chegado um bocadinho mais para o lado para teres mais a visão. Não lhe conseguiste acertar. Ok. Não, o que eu queria fazer também não. Deixa estar. Queres fazer mais alguma coisa? Só dar um berro a dizer Rograx! Acorda! Rograx! Somos amigos! Só isso. Ok. Quem é o próximo a jogar? É o Granado? Se é a única pessoa que falta, sim. Sim, vocês não veem a criatura. Ok. Granado, és tu. Eu vou. Há um vivo ainda, né? Há um vivo ainda. Sim. Eu vou fazer um Mage Hand. Sim. Vou fazer um Medjan para dar uma chapada ali no meu irmão para ver se ele acorda. Ok. Tu fazes o Medjan e te dar umas chapadinhas na cara do teu irmão. Rograx, tu sentes uma força. O Medjan é invisível ou é visível? A mão? É visível. Mão, aparece uma mão. Ok. Tu vês uma mão meio translúcida a aparecer à tua frente e de repente a dar-te assim umas chapadas na cara. Pá, elas não te magoam, mas tipo, está-te a irritar um bocado. Estes gajos parecem que estão completamente a gozar contigo. Ou a querer gozar contigo. Em vez de estarem a lutar contigo como homens, estão-te ali a dar chapadinhas e isso está-te a deixar um bocado chateado. Esses porcos lutem como homens. Ok. Minha pergunta. Vocês vão continuar a lutar com o Rograx até quando? Até ele morrer. O objetivo é limpar primeiras criaturas e ver o que é que acontece. Então melhorar e morrer. Pelo menos é o meu ver. Desculpa. Eu não percebi. Se ele não melhorar, o quê? Imobilizá-lo. Ok. Então, continuemos o combate. Mas é a minha ideia. Não é, sei a criatura, é a criatura a jogar. A criatura vê que o Rograx não está a atacar e está a atacar os inimigos dele. E fica assim com um ar um bocado desconfiado. Mas então junta-se a ele e ataca o Terar, que é o que está ali mais perto. Vai atacar primeiro com a lança. Falhou. 19. Bolas. Falhou, mas doeu. Falhou, mas doeu, então acertou? Sim. Yeah. Acertou. Ok. Falhou, mas fiz lá dói. Sete pontos de piercing damage, ele espeta-te com a lança enquanto tu estavas meio virado para o para o Rogras para tentares te proteger dele, e a seguir vai tentar morder e não te consegue morder. Rogras, és tu novamente. Ok, eu viro-me para o que é que está mais perto de mim. Ele não devia fazer um save? Não sabes. És tu, Rograx. Ok, peço desculpa. Ok, quem é que está mais perto de mim? É o Rograx. É o Terark. Mas tens agora ao teu lado, neste momento tens dois. Tens o Terark, que era por aquele que tu estavas virado, mas neste momento tens também ao teu lado o Kotari, que tentou-te fazer qualquer coisa, mas que tu conseguiste resistir. E estou a tentar chamar a atenção dele. E tens o sapo a lutar contigo contra o Terark. Usava o sapo contra o Terark. Ok, vou mandar no Terak então. Ok. Força. Caralho, crítico. Ui! Ok. Ia com katana. Podes sentir aquilo nas costas? Podes sentir nas costas. São 14 pontos de dano. Já reduziram o meu. Ok. Ele ataca-te e acerta-te mesmo em cheio. Tu percebes mesmo que ele está convicto que vocês são inimigos dele. Portanto, ele deve ter sido afetado de alguma forma, provavelmente pela criatura. E se vocês não fizerem nada para o ajudar, vai ser complicado. Quem é que és que joga agora, Rograx? O Terark. Força, Terark. Ok. Eu toco no meu símbolo e faço. E retiro o Preserve Life que ele tem lá dentro. E curo 15 pontos. Preserve Life? Escuto o meu. Sim. É a minha habilidade de Cleric Life. Já não tenho Channel Divinity para o dia todo. Filhos da puta. O que é que faz o Preserve Life? Recebo 15 pontos de vida. Ok. Até 15 pontos de vida. Ah, é, seja, aquela habilidade que podes curar. Podes fazer um Channel Lay-on-Vent distribuído por várias sim, pessoas. Só, né? Que eu faço tudo em mim. Mas, eu tinha 4 pontos de vida. Mas uma criatura não pode receber mais do que 50% da vida. Não curaste. Tens mais do que 30, certo? Não. Não, tenho 27, quer dizer que não posso mais do que 13. Então faço 13 e fico com 17 pontos. Pode usar o resto noutra pessoa, se quiser. Exatamente, sim. Mas eu posso fazer 2 de pontos daqui a bocado. Mas não precisas de usar o Channel Divinity para isso? Estou a perguntar. Sim, eu dou 2 pontos no Rograx. Ok. Rograx, tu sentes de alguma forma o Terark deu-te um bocadinho mais de vitalidade e sentes algumas das feridas que tinhas a fecharem e curas 2, não é? Sim. Curas 2 pontos de vida. Estou em dodge. Não, estás em dodge, ok. Quem é agora, Terark? Desculpa, é o Grinar. Grinar, força. Eu mando um... um poison spray no outro bichinho. Ok. Força. Manda o poison spray. O poison spray é cone? É. Não, é... É só ataca um. É um apenas? Ok. Yeah. Para. Ok, está bem. Força. Já DC 14. Ok. DC 14. 14 quê? De Constitution. Tu mandas o Poison Spray, acertas na criatura, mas vês ele a descer um bocado, mas não tens a certeza se o afetou. Ok. O que é que acontece? Qual é a condição do Poison Spray? Não, se falhar leva qualquer coisa, se não acontece nada. Ok, está bem, certo. Quem é o próximo, Grenar? O Sora. Sora, força. Diz que é o Tenarte. Não podes, já jogaste. Deixa-me escrever. Dos que ainda não jogaram. Sora, és tu. O mestre já jogou? Ainda não. Nesta ronda ainda não. Sora, uma. Sora, duas. Ok, escolhe o outro, Granar, se faz favor. O? O Kelmash. Kelmash. Não, o Kelmash já jogou. Não. Neste turno ainda não. Neste turno ainda não? Ok, então força, Kelmash. Ok, quer para a criatura que ainda estiver vivo ou de pé, ou que vejo. Sim, tá uma. Outra vez. Firebolt. Força. Vamos lá ver. 23 para acertar, 3 de dano. Quero fazer Empowered Spell e agora tenho que ler muito bem isto. Tu podes fazer o Empowered Spell depois de fazeres o spell? Ou é antes? Isso acho que é só para spells, o Firebolt é cantrip. Eu não sei se funciona, vê lá se funciona. Não tenho esta informação aqui no meu atalho, tinha que ir ao livro. Acho eu que tenho. Não tenho aqui essa informação. You can use this meta magic even if you have already used different meta magic during the casting of the spell. When you roll damage for a spell, you can. Ok, vamos assumir que sim. Vamos assumir que os cantrips também são considerados. Ele não diz spell de nível 1 ou mais, portanto, vamos assumir que o cantrip também é afetado. Gastas um meta magic para fazer Empowered, e acho que isto permite-me fazer rolls baseados no meu carisma, mínimo de 1, e tenho que usar os novos rolls. Pronto, como tenho carisma 3, faço 3 rolls, supostamente. Pode se reroll a number of damage dice up to your charisma modifier, certo? Portanto, podes rolar esse dado outra vez, certo? Sim, é um D10. Eu só não sei se posso rolar 3 vezes, o que é não, uma carisma. Não, podes rolar até 3 dados. Se só rolares um, só podes rolar um. Ah, se rolasses 3 dados, podias re-rolar os 3. Já percebi, ok. Então pronto, e eu vou dar-te um novo rolo. Força. É, barra R D10, né? Firebolt não é D8? Firebolt tenho aqui como um D10. Também já estou nível 3, não sei se tem, mas ele está configurado como sendo um D10 o Firebolt aqui. É um D10, é sim senhor. Está aí 9. A nível 5 passa para 2 D10. Ok, 9 pontos de dano. Tu acertas com o Firebolt em cheio e ele sai para trás e cai no chão. Rogrash, tu estás-te a ver sozinho contra estes gajos. Sozinho, ou seja, neste momento só tem inimigos à minha volta, hein? Sim. Continua a bater no mesmo. E o teu amigo foi lá para cima. Portanto, ele provavelmente deve ter fugido para alguma saída de emergência ou assim. Pode ser uma hipótese para ti se quiseres ir por essa via. Já toda a gente jogou, falta só o Sora. Sora, estás de volta ou não? Oi, acho que sim. Não, porque o meu Shadow luta até ao fim, até morrer, portanto. Ok. Vou continuar a bater nos meus inimigos. Pipa, és tu a jogar. Ok, vou passar. Rograxas, tu novamente. Falta mais alguém além do Sora? Não sei se jogaste. Não, para não. Não, acho que ainda não jogaste. Não. Força, não. Joga. Tentei. Parece que o Sora está de volta. Então joga, joga, joga. Não, estou cheio de sono. Ok. Não vou. Só consigo pensar no Firebolt. Rograxas, coitado. Ok, então, força, Katari. Eu olho novamente para o... Vais tentar hipnotizá-lo outra vez, não é? Sim, o Rograx e... Ok, Rograx, faz lá outra vez um Wisdom Saving Throw com vantagem por causa do Enlarge. Enhance. Vá lá, Rograx, caralho. Está a dormir também. 21. Ok. Ele passou, portanto não foi afetado. Tu novamente não tentas. Afetado. Exatamente, não foi afetado. Tu novamente tentas hipnotizá-lo, mas. Epá! Tu achas que a habilidade que o ter arco fez qualquer coisa no Rograx que ele está mais resistente. Fala. Está mais resistente às tuas habilidades. Resiliente. Eu pensava que ele estava a fazer o safe para falhar. Não. Que estupidez. Sim, estupidez. Fez o safe para falhar e passou. Não, isso. Eu pensei ao contrário. Vai, segue. Ok. Próximo turno, Rograx. Vou mandar... Quem é que me deu o spell? Foi o Terarque. Não. Quem me deu agora este spell do... O Kotari. Tentaram fazer o Kotari. Eu vou atacar o Kotari. Como já é a segunda vez, vou atacar o Kotari. Ok. Vais-te dirigir para ele. Tenho que me dirigir para ele, exatamente. Está com toda poderidade, cara. 10 para acertar, 9. Sim, se ele se aproxima de mim, tenho ataque de oportunidade. Não, ele já, tu já estás ao lado dele, tu tens de estar a 5 feet dele para fazer a habilidade, portanto. Qual é a tua AC? Mais do que 10. O meu? Sim. 12. Ok, não é muito mais. Olha, como é 10 certinho. Ok, Rograx, tu tentas acertar nele, mas ainda estás meio a sacudir a cabeça de alguma coisa que ele estava a tentar fazer e a flail passa por cima da cabeça, ele abaixa-se um bocado e a flail passa por cima da cabeça quase a arrasar. A cabeça dele. Queres fazer mais alguma coisa? Digo, parem quietos. Parem de me atacar, seus porcos. Para tu, que se nós somos teus amigos. Chaputa. O meu amigo é o gajo que está ali em cima. É, então vá lá até com ele. E eu continuo a pera. Ok, tudo bem. Próximo, quem é que és que joga a seguir? Pode ser o Sora. Não. Pode ser o Grina. Kotari, força. Uff. Hypnotic Gaze. Isso é spell, não é? É. Ok. Não, Hypnotic Gaze não, desculpa. Taxas Ida's Laughter. Laughter. Vais pôr a Rick nem um Mulkin. Ida's Laughter. Ok, força. Qual é aqui? O Wisdom também? Tá aí. É o Wisdom. É o Wisdom. Faz lá um Wisdom Saving Throw 13, né? Terar que és muito bom, né? Sim. Obrigado. Mas ela vai salvar esta porcaria outra vez. Olha lá, não é. O Enance não é concentration. É. Ai, 12. Falhou! Já devia ter rolado para por causa do dano. Pois já, eu esqueci. É, vida, mas podes cancelar também. ok, 12. Tu começas a ter uma vontade incontrolável de rir, tu começas a rir às gargalhadas e estás já tipo a rebolar no chão, a rir-te. Ok. O meu irmão já está bom. Ele está. O Rogras está-se a rir completamente, a rebolar no chão, a rir-se. É a vossa vez. Só para vocês terem noção, não há mais ninguém ao pé de vocês de inimigos a não ser o Rogras. Eu viro-me para a porta. Qual porta? Não há nenhuma porta. É subir. Mas a gente já saiu da iniciativa ou não? Não, vocês ainda estão à iniciativa, é o Cotarbi. Só estou a explicar que não há mais inimigos. Ah, ok. Tem dois que supostamente estão a dormir. Aliás, estão a dormir, pois estão. Deixa-me... Se ninguém lá foi, continuam a dormir. Pois, mas o Rograxo agora caiu no chão. Está bem, ele caiu no chão, mas não caiu em cima deles. Ok. Siga. Quem é o próximo a jogar? Meta Gaming. O Sora vai começar a subir. Ok, consegues chegar lá acima. Tu basicamente daí de cima consegues ver a pirâmide toda à volta. Não consegues ver para trás porque pronto, não estás lá atrás, mas vês que tem uma pequena casa aí dentro. É aberta dos dois lados, mas tem tipo paredes em dois lados. São dois lados opostos abertos, dois lados opostos fechados, e tem um telheiro tipo de palha, e vês que tens um tambor grande, e tem pendurado ao lado do tambor um grande, como se fosse uma moca, mas que na ponta tem o que parece ser uma bola embrulhada num bocado de tecido, provavelmente, e é mais mole do que um pau só por si. Parece ser algum tipo de instrumento para bater no gongo, para fazer soar o gongo. E faz-me, talvez não precise fazer nada. Sim, tu notas que o tambor, ou aquele bongo, parece estar um bocadinho torto. E por isso é o que tu notas, parece que ele está um bocadinho torto. Sora? Já sou eu? Sora. Tu? Eu disse Sora que... Sora vai em direção ao tambor. Estás ali ao lado do tambor. E notas que o tambor está um bocadinho torto. O tambor está à porta de casa? O tambor é grande e está debaixo desse telheiro. Ok? Aquilo lá em cima deve ter para aí, imagina, 10x10, ou coisa assim. E o tambor é grande, o tambor ocupa quase essa área toda. Dá para passar aos lados, mas ocupa quase essa área toda. Eu agarro no batuque. E bato no tambor. Ok. Faz. BUM! É um som abafado de um tambor. Vocês, lá quem está lá embaixo, ouvem um barulho de um tambor tipo BUM! A bater uma vez só. Três vezes. Três vezes, ou vem três vezes o suar então, olho para cima, de um tambor grande. E vês quem é que é? Tu não consegues ver. Não vês nada lá para cima. Mas pá, o Sora estava ali e subiu. Portanto, podes eventualmente assumir que é o Sora. Ok. Mas não aconteceu nada. Não, nada. Então continua a andar. Andar para onde? Não, pera, não há mais nada além dessa casa? Não, estás no topo da pirâmide neste momento. Ok, isto não é uma entrada para a pirâmide? Assim de repente tu vejas não. Então, mas queres procurar? Uma. Então, força, rola lá um investigation check. Fantástico, vamos lá rolar 3. Não, é só um, não são 3. Nem com 3. Cada vez. Mas ainda é pior que o Kidum. Ah, 19. Crítico, foi então. Estavas aí com coisas. Opa, tu vês o tambor, que o tambor está torto, e olhas para aquilo. Epá, isto, o tambor está torto, porque é que havia de estar torto? Supostamente está aqui em cima, devia estar direito. Epá, e começas a olhar para o chão, para baixo do tambor, e vês que parece haver por baixo do tambor é madeira. E parece ser madeira, tipo assim, um quadrado recortado, e parece ser algum tipo de alçapão. Tu dás um jeitinho no tambor, puxas um bocado e confirmas que é um alçapão e E parece, tu vês lá para dentro e parece ter umas escadas. Abres só assim um bocadinho, só para espreitar, e é o que tu vês. Alright. Não posso fazer mais nada para não? Não, já bateste tambor, já fizeste tá bem. Investigação. Já é isso. Quem é que és que joga agora? Terark, força. Terark. Tu eu, finalmente. Vou tentar agarrar o Grass. Ok, força, faz um athletic check com vantagem. Incapacitated, deixa-me só confirmar o que é incapacitated. Incapacitated é o passo antes de estar morto. 20. Não pode fazer ações, portanto não pode. Pois. Não vai reagir. É mesmo, tu agarras o é tu, agarras, tu, estás a, tu estás a agarrar o Terak, perfeitamente. Ele continua. O Rogrash, desculpa, ele está-se a rir às gargalhadas, mas tu estás a agarrá-lo. O objetivo. Desculpa, estava a falar com esse tempo do botão. O objetivo de agarrar o Rogrash é tentá-lo pô-lo no chão calmamente. Ele está no chão, ele está a rebolar no chão. Ok. Então eu faço sinal a alguém para lhe tirar a arma, só mesmo para ele estar à vontade e se ele resistir a alguma coisa para que não venha nos atacar outra vez. Ok, certo. Vamos assumir, como podem jogar pela horda que quiserem neste momento, porque só o Rogrash é que pode fazer qualquer coisa em contrário, portanto, o que é que querem fazer? Cada um pode fazer... Não deixa aí o anão sozinho lá em cima. Qual anão, meu? Eu tiro a arma... Ok, vocês tiram olhar. Tu não vocês... és um anão? Não, é Alfa Elf. Hã? Alfa Elf. Alfa Elf. Foda-se, pensava que eras um anão. Eu tiro a arma ao Rogrash e dou a granada. Ok, então vocês tiram-lhe a arma e tiram o escuro. Preciso, presumo, certo? Não, só a. Ok. Mais alguma coisa? Querem fazer mais alguma coisa? Não, eu espero que tentá-los... ele tentá-los chamar à razão. Rogrash! Ele está Rogrash! Vou lá acima ter com o Alfelf! Eu trato dele! O Rogrash! Tens certeza que ficas bem com ele? Eu tenho aqui o Grinar comigo! Ok! Terar, basta dizer o velho, que assim não te preocupas com as raças! Exato! Alguém vai ter com o Sora? Eu vou estudar os sapos que estão a dormir! Eu vou ter com o Sora então, Kelmash. Okay. Vai mestre, vai ter com ele, não o deixes sozinho. Então, Kelmash, tu sobes as escadas até lá acima e vês o Sora olhar para o que parece ser um alçapão que está por baixo de um grande tambor que está aí nessa casa, nessa pequena casa no topo da pirâmide. Sora, então, o que é que descobriste? Descobriste alguma coisa? Conheces o que é um alçapão? Sim. Então, que raio de pergunta é essa? Estou a perguntar. Podias ter descoberto alguma coisa extra? Viste para onde é que alguma coisa foi? Para aqui. Podes abrir. Eu olho para o alçapão. Quero examinar o alçapão antes de abrir. Okay. Não quero apanhar surpresas desagradáveis. Ok, faz um. Como é que vais investigar o alçapão? Como é que estás a pensar em investigar o alçapão? Ou o que é que estás primeiro, à procura? Algum mecanismo, alguma coisa que possa ativar algum... Pá, trap, pá. Alguma armadilha... O Sora... Ou então... O Sora... Sim. Viste o Sora com aquilo, o alçapão um bocadinho aberto, ok? O alçapão não está fechado. Ele estava com aquilo um bocadinho aberto a dizer que, pá, é um alçapão. Derrei na argola e fiz, faça favor. Ele levantou aquilo, está meio entreaberto. Tem de empurrar um bocadinho mais o tambor para conseguir abrir aquilo na totalidade. Queres entrar? Não sei se é prudente entrarmos só nós e deixarmos o resto do pessoal para trás. Temos de meter em perigo tanto a eles como a nós mesmos. Não bastava. Ok. Lá em baixo. Vais entrar? Vais entrar no próximo turno, espera aí. Sim, na próxima. Ok, vamos. Quanto tempo. Vamos. Rograx, faz lá um will save outra vez. Com vantagem. Porque ainda tens o Luminance Ability. Ah, olha ver. Wisdom save. Vídeo. Yay! Ok. Passaste. Vou deixar de rir, é isso? Não, não. Deixa de rir. Deixa-me só ver uma coisa aqui. Continuas a pensar que somos inimigos. Yeah. Tu estavas-te a rir no chão e de repente vês que tens o alforque em cima de ti a agarrar-te e não sentes a arma na tua mão. O alforque, se fosse mais, mordia-lhe a orelha. És tu? Posso atacar? Podes, estás em grapple, portanto, mas podes atacar à mesma. Ok. Vejo como inimigo, certo? Sim, ainda o vejo como inimigo. Isso que mais acaba, porra. Então, vou tentar mordê-lo. Na orelha. Okay. Faz um melee ataque com... Usando o quê? Ah, bem, pode ser um melee ataque. Faz um strength attack. Faz um strength check. Ou seja, é um ataque, mas sem, usando a força e sem a... Ok. Foge-se. Ah, não. Mas tá, é com desvantagem. Desculpa por estar no chão. É desvantagem. 20. 6. Ok. Tu tentas morder, mas ele está em cima de ti, está-te meio a agarrar. Não... O teu pescoço, pronto, não é assim um pescoço muito comprido, né? E então tentas morder, mas não o consegues morder. Mas lamos a orelha. Lamos-lhe a orelha. Esporque-lhe a orelha toda com a minha saliva. Pronto. Já, ok. Agora faz o Wisdom Saving Throw with. Ok. 15. Ah, não. Nós temos estado a fazer isto mal, portanto vamos fazer isto correto, só a favor. O Wisdom Saving Throw não é um Wisdom Check. Por isso é só um Wisdom normal. Sem vantagem. Pronto. Pá. Vocês não leem as vossas habilidades como deve ser, eu também não sei tudo. Num sítio qualquer. É 17, pronto. Tiveste a 7, pronto, conseguiste, okay. Conseguiste superar. Com vantagem era 15, assim sem vantagem é 17. Com vantagem era 15? Primeiro fiz um com vantagem. Dava então 15. Escolhias o primeiro valor? Pronto. Foi 15. Ok, pronto. Então 15, passaste à mesma o... conseguiste passar e já não... Não te... Não, espera lá, estou perdido. Sim, já não estás, tu já fizeste a ação, já não estás a rir. Quanto tempo é que durou o Charm? Terark. Que é aquilo? Terark. Sim. És tu. Podes, és tu já que estás aí, logo com ele. Eu estou a tentar segurar o gajo e mantê-lo a par. Ok, tenta fazer outro grapple. Ah, é para... manter o grapple? Tem que continuar? Não, okay. Não. Vocês estão em grapple, ok? E o que eu estou a fazer é, agora faz um segundo grapple para tentar... Tipo, como se estivesse a fazer pin, tipo, estás a agarrar as duas mãos e ele assim já tu não podes fazer nada, tens as mãos ocupadas, mas ele também não pode fazer nada, tens as duas mãos ocupadas. Estás a perceber? Tá, ou seja, se, com o segundo okay, grapple, tá permitir okay. Que ele fique tipo preso. Ok. Se quiseres fazer o grapple, obviamente. Podes fazer outra coisa qualquer. Sim, quero manter. Ok, força. Mantenho a vantagem? Não, tu estás no chão, tens vantagem. Agora também, portanto faz normal. Ok. Faz um Athletic Check, Rograx, só a saber. Rograx? Sim. 23. Ok. Tu estás a tentar-lhe apanhar a mão, mas ele consegue mexer o braço e não. E tira-te de... Tira-te o... desculpa, eu estou a imaginar eu a tentar agarrar a mão e ele bater. Tipo, tau, tau. Sim, tira a mão. Ok, os outros, o que é que vão fazer? Os outros não interessa, é só eu e o Rograxa. Eu estou a estudar os sapos que estão a dormir. E pá, isto é bem estúpido estar a tocar. Eu acho fantástico. Está um, no chão a querer matar a party toda, está um a tentar pará-lo. E o irmão do que está no chão está calmamente a tirar fotografias e a fazer desenhos de criaturas. Eu não tenho máquina fotográfica. Melhor ainda, Mike. É fotografias visuais. Mike, melhor, melhor disto é eu ter dito a toda a gente para sigam o Alfelf lá para cima. Não se preocupe comigo que eu fico aqui com o Grinar. Porque estava a contar com a ajuda dele. O caralho. É, é assim. Sabes com quem se podes queres contar. Ajuda do meu caralho, boa, pá, Júlia. É um bocado mal. Bom proveito. Bom, o que é que os outros vão fazer? Alguma coisa em especial? Este Rograx está... Tá... Cotari, vais fazer alguma coisa em especial? Vais tentar o quê? O hipnótico outra vez? Não, vou agarrar o DM a gozar. Não, pode... na realidade o hipnótico seria uma boa opção, porque assim que conseguires, mantém. Ok, saltas para cima dele também para tentar agarrar o Rograx, certo? Então faz lá um Athletic, um Athletic check com vantagem. Rograx pode responder também com um Athletic check. Crítico. Ok. 6 e 8, parece-me perfeito. Ok, tu saltas para cima dele, mas aquilo está uma confusão tão grande e tipo, acabas por levar um safanão e sais de cima deles os dois. Já teve mais, mais que o Rograx. Eu tive 8. Não foi o 23? É. Não, o Rograx teve 7. Ah, então conseguiste sim, agarraste. Pá, neste momento o Rograx está tipo preso ao chão, com as duas mãos e com dois em cima dele a segurarem. Não precisava de ajudar. Larguem os seus porcos, se me querem violar, violem-me agora. Ok. E lá. Eu ouço as palavras deles e começo a lhe dar assim com a cabeça, assim na cabeça dele, para ver se ele acorda. Rograx. Bom, vocês estão ali um bocado a tentar segurá-lo e a tentar chamá-lo à razão. Faz lá um Wisdom Saving Throw outra vez, por favor. Com vantagem ou sem não, vantagem? Não, sem vantagem, não há vantagem nenhuma. Agora vai ser um 6. Ok. Tu. Tu por momentos achas que as pessoas que estão à tua frente são tuas amigas, mas não são tuas amigas. E fica-se assim com um bocado com um conflito na cabeça se realmente são teus amigos ou se não são teus amigos. Mas pá, nitidamente neste momento eles não são teus amigos. Mas estás na dúvida. Portanto, não sei, é isso? Não tens a certeza, não sabes, mas por momentos pareceu que eles são teus amigos, mas na tua cabeça, pá, eles são inimigos do teu amigo, portanto, tu tens de te livrar deles. É pá, mas eles parecem ser meus amigos. Não, mas eles são maus para o meu amigo, portanto, eu tenho de proteger o meu amigo. Isto é o teu conflito na tua cabeça. Tipo, eu... a via das dúvidas é como no futebol. Difícil se livrar tudo. Eu viro-me para o Rograx e pergunto: posso adivinhar o que é que sente neste momento? Vamos supor que estamos fora de combate. A não ser que Rograx queiras fazer alguma coisa em especial em relação a isso, a gente resolve a situação. Vou tentar livrar. Ok. Tipo em guia, não é? Sim, tu tiveste este conflito de pensamento e ao mesmo tempo o Kotari está-te a dizer qualquer coisa. Kotari? Diz! Se paraste quieto, eu dou-te comida. Comida. Faz lá um... faz um persuasion check com vantagem, porque ele é um gajo que gosta bem de comida. Rograx, faz lá o quê? Faz um insight. Não 17. Epá, tu achas que o gajo está a gozar contigo? Estás-me a mentir, tu queres-me matar. Até porque ali não há comida, né? Não vês ali comida, não viste ali nenhuma comida ao pé. Larguem-me, se querem matar, matem-me já, mas larguem-me. Sejam homenzinhos, ponham-se de pé. 2-1, onde é que já se viu? 2-1. Eu aguento com você. Eu olho para ele outra vez e hypnotic gaze. Ok, faz lá o hipnótico. Vê, se tivesse feito há bocadinho ele tinha tido um 6. Agora vai ter mais. Vá, faz lá um will saving throw. Um wisdom saving throw. Ograves? Ah, ok. Desculpa. O gajo está mal da garganta. 14. Qual é o teu DC? 13. Ok, não. Já é a terceira vez que ele te tenta fazer qualquer coisa, mas tu consegues resistir, Rograx. E já é a terceira vez que tu tentas fazer com o Otari, pá, e o sacana consegue resistir. E desta vez foi sem vantagem. O que é que vocês pretendem fazer para tentar chamar o vosso colega à razão? Ou pretendem, alguém ficar, tem comida? Ou pretendem ficar ali assim a segurar nele até ele soltar? Eu basicamente vou largar ou não vou largar? Quando acabar de tiver satisfeito em ter chutado os chapos, o que é que tu consideras para ti ficar satisfeito? Quando eu perceber a fisionomia e tudo sobre os sapos. Vais abrir tudo. O sapo, vais fazer e desenhá-los bem. Vais abrir o sapo ao meio para ver a parte dentro também. Sim, senhor. E depois pode pensar em ajudar o irmão. É, então ainda estás a fazer isso. Vocês veem o Grenar a abrir o sapo ao meio. Vais demorar tempo, obviamente. Está bem, mas quando acabar é porque eu vou-me deitar que eu estou a cansar. Ok. Vou dizer assim: olha, acabou ou vou ter que chamar a mãe? Ui, logo com a arma nuclear. Okay, então faz lá um persuasion. Rograx. Sim. Mas a tua mãe? A tua mãe era uma figura autoritária. Era uma figura autoritária. Tu tinhas respeito à tua mãe. Era. Ok, então faz lá um. Grenar faz um persuasion com... É porque é personagem ou é intimidation? Estás a tentar intimidá-lo ou persuadi-lo a... Já te digo, espera aí. É num tom de persuasão ou num tom de intimidação? Não, era um tom de intimidação, mas deixa-me lá ver... Se era mesmo isso que eu queria. Confirma lá. Pronto, e agora vão ficar a saber que eu era molestado pela mamãe. É igual, é intimidação. Ok, então faz lá um. Faz um insight. Ainda bem que tiveste 22. Tiveste um crítico. Faz lá um insight com. Faz lá um insight. 8. Epá, a coisa da tua mamã. Da tua mãe. A coisa da tua mamã. Calma. A coisa da tua mamã. A mamã era uma trans. Assim, o facto daquela pessoa. Já disse. O facto daquela pessoa a ter-te falado da tua mãe e disse: vais acabar com isso, eu vou chamar a tua mãe. Vem-te à memória algumas visões da tua infância e na realidade tu até vês esta pessoa que está aqui a falar contigo nessas imagens. E de alguma forma tu percebes-te que ele é um familiar teu e na realidade ele deve ser teu amigo e não teu inimigo. Faz novamente um Wisdom Saving Throw, desta vez com vantagem, se faz favor. 17. Ok. Tu começas a olhar para ele e começas-te a relembrar que ele é o teu irmão. Abanas a cabeça e começas a perceber que houve ali qualquer coisa. Mano. Houve ali qualquer coisa mal. E estás no chão. Estás deitado no chão. Tens dois gajos em cima de ti. Estás todo dorido, mas não percebes muito bem o que é que se passou. É isso. Sim, mas eu reconheço quem é que está em cima de mim, ou... Sim, reconheço perfeitamente. Tá, tens o Kotari em cima de ti e o Terar em Também. cima de ti. Ok. O que é que vocês estão a fazer em cima de mim? A minha mãe! E O meu irmão! tu lembras-te que a criatura que estava lá em cima falou contigo na tua mente e quando ela falou contigo tu percebeste que ela era a tua amiga e que o teu irmão e os restantes eram teus inimigos. Portanto, tu Sim, eu tens digo. noção que foste de alguma Enganado. forma Deceived. charmed. Eu explico isso a eles. Ok. Temos que arranjar uma maneira de não enfeitiçarem outra vez. Ai, não estou lá, bolas. Esquece. Eu fiz muitos danos, fiz muitos estragos. Não. O Terarca não sei se acha o mesmo. Puta que pariu, Rogacho. Olha, Nunca mais te faço irresponsabilidade. Olha, lá porque a nossa mãe era uma prostituta, não tens que trazer lá aqui. onde é que está o Alfelfe? Não o vem aí. E não vem o Kelmash também. Foi que eu disse para vocês olharem para ele, caralho. Olha, Só sabes digas que tinham neiras, alguma foda-se. coisa interessante depois, ou não, uma cena assim? Não, tu não viste nada. Mas também não, Ok. não está escuro, não vias a ponta de um corno, por isso não, não Não, eu tinha a conseguiste. pedra que o outro gajo mandou. Ok, conseguiste ver Estava no verde. chão. Conseguiste Hã? ver verde num sapo verde. Portanto, tudo o que tu viste era verde. Porque a Night pedra é verde. Vision. Night Vision. Onde é que estão eles? Foram para onde? Vocês viram-nos? Mike, eu vi eles a saírem lá para cima. Pá, nesta altura já eu Sim, tiro o sapão, tu né? viste o Sora. Tá, tu queres tirar o sapão? Já te. Ok, tá bem. Pois, Então também acho que sim. vamos ficar por aqui então. Também já é meia-noite e Podemos meia. só nos reencontrar lá em cima ou não? Podem. E se quiser, Vamos tentar. então vamos fazer o seguinte. Vocês acabam-se por se recompor, encontram-se lá em cima e vem o Kelmash olhar para um alçapão aberto. No topo da pirâmide tem o que parece ser um tambor grande e tem lá uma moca ao lado que parece ser o bastão para tocar o tambor. E há o alçapão aberto e o Kelmash está a olhar lá para dentro do alçapão. O Kelmash ficou. Eu desci e o Kelmash ficou a olhar para o alçapão. Ele não disse que descia. Lindo. Por isso. Maricas. O Kelmash, estás aí? Que é o mar. Não está. Que é o mar que eu estive a fazer hipnótico gaze Pronto, ele. errado. Estás aí ou não? Estou-me a ouvir Tens o agora? resto da parte ao pé de ti e o Sora entrou para dentro do alçapão e desceu antes do resto do pessoal chegar. Ok, bem pessoal, E tu deixaste comigo. vocês já sabem como é que o Sora é. Ele tinha um por aqui abaixo, eu não sabia se isto era perigoso ou não. Eu não vou atirar assim de cabeça para as coisas, vocês também já vão conhecendo um pouco. E olha, vamos lá ter com ele, esperamos que esteja tudo ok. Vamos ver como é que está. Já agora, como é que está o Rograste? Está tudo bem? Ah, ele está bem. Está, de Sim, está tudo certeza. bem. Ok, sabes o que é que se passou ao menos, Rograste? Mais ou menos? Sim. Foi. Eu disse Apareceu à malta. a minha mãe. Apareceu. Não, não apareceu a minha mãe. Apareceu primeiro uma voz na cabeça de um gajo lá em cima que disse que era meu amigo. E que. Portanto, vocês apareceram-me todos bastante inimigos e. Pá, não sei o que é que se passou. Depois vi a minha mãe e o meu irmão, e o meu irmão dizia que ia bater, que ia dizer à minha mãe, e eu acordei, sei lá. Tiveste um pesadelo, portanto. Não sei, mas eu espero não ter feito muitos estragos. Eu não gosto de bater nos meus amigos. Ok. Ok, Querem neste fazer momento alguma coisa? o mais importante agora é ver o Sora. Mano, eu não te bati, não. Não, porque eu protegi-te. Não, eu tinha chamado a mãe logo. Não digas nada à mãe, está bem? Rograste, se não fosse eu, o Griner podia estar bem pior do que está agora. Mas olha, não digas nada à mamãe. Vou pensar no teu assunto. Ok, Sora, só para terminarmos então. Tu deste as escadas, aquilo são umas escadas de madeira. Não, podemos ficar por aqui, meu. Ah, queres ficar por aqui? Não, é só sim, dizer não, como é que... Não, mas vou explicar. Tu deste as escadas são feitas crudamente, são de madeira. O túnel que desce é de pedra, mas há uma altura em que deixa de ser pedra, passa a ser terra. E tens a sensação que desceste a pirâmide e estás a entrar para dentro da terra. Desce mais um bocadinho e basicamente vês o que é um túnel alagado, todo alagado. O túnel ainda é comprido, não consegues ver o fundo, até porque deixas de ver. Mas está a pingar por tudo o que é lado. Há bastante água, água bastante lamacenta. As próprias paredes do túnel parecem ter sido crudamente escavadas e estão meio enlameadas, e há vigas de madeira espalhadas ao longo do túnel, na vertical e na horizontal. Parece que são usadas para suportar este túnel. Ok? Tu vais entrar só para dentro da água ou queres ficar nas escadas e começamos? É uma grande distância de coberta de água. As escadas entram para dentro da água. Ok, não vejo o... Não, tu vês o túnel a seguir em frente e, não, e deixas de ver o fundo. Vês a distância, consegues ver, e depois não vês mais nada. Vês preto. A distância que é, mais ou menos? É a tua distância de visão. Ok. Portanto, para não, lá dessa distância não vês nada. Ok, então estás a descer as escadas, mas ainda não entraste. Alguma pedra? Não. Não vês ali pedra nenhuma. Pedrinha ali? Não. Não vês ali assim nenhuma pedra. Portanto, ok, ficamos por aqui então. Ficamos por aqui. Ok. Espero que se tenham divertido. Eu diverti-me. Não estava a contar com isto, mas diverti-me. Não estavas a contar divertir-te, vamos já embora, meu. Tchau. Não estava a contar divertir-me com a situação em que foi. Só isso. Não estava a contar que acontecesse. Mas pronto. Para ligar uma rede e estar a dois spells, é que é possível, cara. Depois querem fazer long rest, claro. É só para avisar que a partir de agora o Terraker fala com as negras. Pá. Supostamente o meu também fala, mas ainda não. Ainda está tudo calminho. Já tiveste a oportunidade. Vou obrigar o mestre Kelmash a falar menos palavras por minuto. Bom, vou terminar isto. Puf.